vereadora? Pois é, ela não está com Edivaldo. Eliane é do PT. Tenho recebido através das redes sociais e pelos bairros por onde eu tenho passado. Peço o seu voto para juntos construirmos uma nova história na vida dos aracajuanos. Convido você para nos acompanhar nas redes sociais e ver nossas propostas e ideias. Meu nome é Everton Souza e o número da renovação é 12012. E o prefeito é Edivaldo Nogueira, 12. Mobilidade urbana é um tema complexo que merece soluções ousadas e inteligentes. Além da licitação do transporte público e do investimento em mobilidade alternativa, seremos parceiros de novas formas de mobilidade, como motorista de aplicativo, táxi, taxilotação, mototáxi. Queremos facilitar a vida de todos vocês. Menos burocracia e mais opções para o consumidor e para o cidadão. É assim que muda Aracaju e muda de verdade. Vote Rodrigo, 14. Olá, sou Zeneto Vila Maria. Vou fazer um bom trabalho social pela zona norte da nossa cidade e combater o alto preço do arroz e do feijão. Vote Zeneto Vila Maria, 10.500. Edivaldo, 12. 12. Eu sou o Sargento Byron, do projeto Estrelas do Mar, candidato a vereador por Aracaju com o número 177. Conheça nossa história através das nossas redes sociais e acesse o site www.bairroestrelasdomar.com.br. Então, o que, que as cartas dizem sobre o meu futuro? Mulher de sorte é você, ô cara. Tô vendo aqui que você vai encontrar um homem de bem, trabalhador, honesto, que ama a vida e as pessoas. É um cara que você pode contar, que não arrega pra desafios. Um baita de um bom partido. Ah, querida, esse homem eu já encontrei. É meu prefeito, Edivaldo. 12. Grande a desigualdade social em nossa cidade. O número de moradores de rua vem crescendo assustadoramente. O Democratas tem histórico de compromisso com a busca da solução para a classe menos favorecida. Moradia popular sempre foi uma bandeira de luta e uma preocupação. Vamos desenvolver um programa habitacional em parceria com o governo federal. Combater a desigualdade é um compromisso nosso. Geolise 25. Essa tem experiência para fazer. Rádio Aperipê. Uma emissora do governo do estado de Sergipe. A serviço da educação, cultura e sergipanidade. Cristiano Prado. Às 20 horas mais 50 minutos, faltam 10 minutos para a bola rolar no estádio Independência em Belo Horizonte. Para América Mineiro e Confiança, Campeonato Brasileiro da Série B. Abraçando ao doutor Garcia Leite, assessor jurídico, grande advogado, assessor jurídico da associação. Ele é chefe do departamento jurídico da ACDS, Associação dos Clubes Desportivos de Sergipe. Gente da melhor qualidade, com educação gentilma, ao doutor Garcia Leite, aquele abraço. Um abraço também para o Almeida da Oi, né? Sempre curtindo a nossa programação. São 20 horas e 51 minutos em 30 segundos. Vem aí a nossa jornada esportiva. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus sequer sorrido. São 8 da noite, mais 52 minutos. Alô, torcedor do Brasil, um grande abraço. Aceito os cumprimentos de toda a equipe esportiva, liderada pelo jovem Otacílio Leite, porque a partir de agora comanda mais uma jornada esportiva. Hoje tem futebol, hoje tem alegria, hoje tem Série B. Daqui a pouquinho no estádio Independência, em Belo Horizonte. América Mineiro e Confiança. Série B do futebol do Brasil. E a partir de agora, galera, a emoção é com a gente, a sensação é contigo. Alô, galera do Brasil, numa distância que nos separe. Aqui vamos com as informações iniciais do jogo, começa daqui a pouco. América Confiança, 9 da noite na Independência, em Belo Horizonte, no estádio Independência. Eu trago ele com as informações de Confiança e América. Primeiro, Dragão, boa noite, repórter que o povo gosta. Antônio Costa. Boa noite, Ramiro Macedo, boa noite, torcida proletária. Confiança definida, escalado com pelo técnico Daniel Paulista. Rafael no gol, camisa número 1, Kaique número 2, Luan 3, Matheus Mancini 4, Everton meia dúzia, Madison 5, Castilho 8, Rafael Vila 7, Reis número 11, Renan Gordi camisa 9, Ítalo camisa número 10, é o time do Confiança. No banco de reserva, Confiança tem Jean 12, Thiago Enes 13, Vinícius Silva 14, Marcelinho 18, Léo Grigio 15, Danilo Pires tem a camisa 16, Thiago Luiz 20, André Muniz 17, Iago 21 e Ari Moura 19, os bancários do time do Confiança. Time do América definido, escalado pelo técnico Lisca Doido, tem Matheus Campioli, camisa número 1, Diego Alferreira 2, Messias 3, Anderson 4, João Paulo meia dúzia, Zé Ricardo 5, Felipe Azevedo 7, Juninho número 8, Ademir camisa 10, Léo Passos camisa 9, Giovanni número 11, é o time do América. Vai apitar o jogo Jefferson Ferreira de Moraes de Goiás, auxiliado pelo Cristian Passos Sorense e Thiago Gomes, também de Goiás, Raimundo Macedo. Alô, galera do Brasil, 8 da noite, mais 55 minutos, não há distância que nos separe. Ele vai cometer esse jogo aqui ao meu lado. A partida começa às 9 da noite, América e Confiança. Aí vem o comentarista de todos os esportes, Rivaldo Sobral. Muito boa noite, Raimundo Macedo, boa noite, torcida sergipana, especialmente a galera do Confiança. Jogão de bola, tudo pronto, Confiança, o treinador Daniel definiu por Everton Santos no lugar do Silva. É uma perda agora, futebol é isso. Como também o América tem alguns desfalques, alguns jogadores que estão no estaleiro, né, estão machucados e não poderão atuar. A verdade, Raimundo, de que eu espero um encontro extremamente disputado, uma partida extremamente disputada, e que no final o Confiança consiga uma vitória. E num detalhe importantíssimo, é o primeiro confronto entre essas duas agremiações, e que dê o nosso futebol de um grande momento. E eu lembro muito bem, Rivaldo, você que é meu parceiro. Eu lembro do América quando jogou aqui no Campeonato Brasileiro de 1972. Tinha um Juca Show que era espetacular. Lembra dele? Juca Show, Neneca, goleiro. É, né? Neneca, depois foi pro Guarani. Jaibala. Jaibala. Exatamente. O América tem uma tradição muito grande no futebol nacional. É uma América, Ponte Preta, entendeu? Mas de repente esses times não seguiram o trem, a exemplo do Cruzeiro, do Atlético, do Fluminense, do Vasco, do Botafogo, do Flamengo, mas o América merece todo o respeito. Eu vou direto à sala nacional, internacional, com ele, o garotão da galera. Boa noite, o mais amado do Brasil, Raimundo Macedo, daqui a pouquinho trazendo todas as emoções de Confiança e América Mineiro, América Mineiro e Confiança. Lembrando que o Confiança, na tabela de classificação do Brasileirão da Série B, está na 7ª colocação com 25 pontos. Se vencer hoje, entra de vez no G4 e chegando aí na posição, na 4ª posição, e assumindo a 4ª colocação em cima da Ponte Preta. A Ponte Preta que perdeu ontem, na verdade perdeu hoje mais cedo, né, às 16h, para o CRB. O CRB nesse confronto direto entre Ponte Preta e CRB. O CRB se deu bem, venceu por 1-0. E a Ponte Preta ainda continua no G4. Se o Confiança vencer, sobe para 28 pontos e assume aí a 4ª colocação do Brasileirão da Série B. E é claro, né, entrando de vez na história, mais uma vez assinando, escrevendo mais um capítulo na história do futebol sergipano, entrando no G4 do Brasileirão da Série B neste jogo inédito. Confronto inédito, hein, Raimundo Macedo? América Mineiro e Confiança pela primeira vez na história. E é claro que muitos outros jogos que estão por vir. Com fé em Deus, é com você o mais amado do Brasil, Raimundo Macedo. Pois é, daqui a pouquinho tem bola rolando, Raimundo. Direto do estádio do Independência, em Belo Horizonte. Deixa eu abraçar meus queridos amigos ligados com a gente. Doutor Garcia Leite, muito obrigado pelo rango ligado. Abraçando o querido colega, o meu amigo Lucas Rosário, torcedor do Dragão, apaixonado, ouvindo também toda a transmissão aqui nas emissoras da Peripia MFM. Abraçando o Meru em Pão de Açúcar, Dona Zefinha aí na beira do Rio. Dona Zefinha, tudo bem com a senhora? Prazer tê-la como ouvinte, tá legal? Eu vou direto para a sala nacional e internacional. Para aí, Antônio Costa, pois não? É, quem está ligado com a gente também é o nosso querido Porta Aberta, o maior franqueiro do Boca Juniors de Itabaiana, está ligado aqui na MCC 30 da FM 101.106.1. O Raimundo, e também o Givaldo Neto, né, o homem da linguiça de bode, né, da esquina da carne, grande ouvinte, torcedor de confiança, e o nosso querido Edilberto também da MCS Consultoria, está aqui ligadinho conosco na PLP. Mandando um abraço também para o Firmo, o grande Firmo, que sempre acompanha também o som da PLP. Mandando um abraço também, sabe para quem? Para Antônio Silva da Coroa do Meio, ele sempre ligadinho na 630M. E já diz o palpite dele: 2-0 para o Dragão. Logo mais, daqui a pouquinho, o Raimundo Marcelo vai trazer todas as emoções. E tem um outro ouvinte nosso, o Osés, do Conjunto Jardim Centenário. Ele diz: não importa se é maravilha ou carimbó, o importante é estar ligado na Peripê. Beleza, deixa eu abraçar meus queridos amigos da minha Hollywood, né? O Edelvan Oliveira, quem eu quero mandar um abraço bem forte, meu querido amigo Edelvan. Ao Raimundo de Cordelli, abraçando Genário, Careca, meu amigo Gilmar, Marciano Dias, Bigode, pai do Raimundo Moraes, aí na minha querida Hollywood aqui da Van. Muito obrigado pelo rádio ligado. 9 da noite, os jogadores já estão ali se cumprimentando. A verdade é que a bola vai correr solta no estádio da Independência em Belo Horizonte. Rivaldo, Confiança está encaixadinho, Confiança vem de grandes resultados, é um jogo difícil agora. É o que eu falei há poucos instantes, o jogo é jogado, e o Confiança sabe como sabe jogar esse campeonato brasileiro, viu, Ivaldo? Não, com certeza o retorno do Daniel encaixou de tal maneira, né, que a equipe está jogando e fazendo justiça pelos resultados, convencendo, né, ganhando seus jogos fora de casa, que é muito importante, fazendo seu dever de casa também. Né, hoje, além do jogo inédito, Raimundo, é um jogo também, acredito, Costa, de que seja a primeira partida do Anderson contra o Confiança. Né, o Anderson, eu acho que é. Né, eu não me lembro também, ele foi pro Grêmio, Guarani, Santa Cruz, enfim. Jogos oficiais, assim, é o primeiro jogo do Anderson contra a equipe do Confiança. Aí é um belo jogador, né, um cara que merece tudo de bom também. E é isso, a vida que segue, e tomara que o Confiança seja vencedor, Raimundo. Pois é, essa é a hora que o narrador começa a identificar jogador por jogador. Por exemplo, o cara é parecido, joga com a mesma chuteira. Quando faz um gol, dor de cabeça da gota. E quem vai tocar primeiro da bola, Raimundo, é o time do América. Vai tocar primeiro da bola o time do América, enfrentando a equipe do Confiança. Mandando aqui um forte abraço e ouvindo a gente também, o Fernandinho da Casa das Tintas, o Chico, o Léo e o Fernando lá da Casa do Marceneiro, o Eduardo, né, o Alex, o Thiago, o Itinho, o Ticinho, torcedores de Confiança ligados com a gente. É sendo respeitado, com a sua permissão, respeitável minuto de silêncio. Com a sua permissão, torcedor do Brasil, começa o jogo. A bola tá girando, deixa ela girar. Bola dominada pelo sistema esquerdo dessa equipe do América. Aí descendo por aqui, João Paulo tenta volume, chega para cortar, Luba, ele quebra com a peça, 0-0. Show, os primeiros movimentos de jogo, recebeu o time do América, vai tentar fechar, tentou bater direto no gol, defendeu o goleirão Rafael. Quando apareceu o Ademir, bateu rasteirinho, hein, Antônio Costa? Bateu forte, uma bobeira ainda, sai de bola do Confiança, mas Rafael bem colocado, Catufino e garantiu. 0-0. Eu estou de bem com a vida aqui pelo microfone da PNP 630. E agora a nova frequência da PNP FM 106.1. Aqui desce outra vez o time do América. A bola saiu, a lateral, o juiz disse que não valeu nada. Vai para a batida, João Paulo, 0-0. Ele fez o levantamento, bota aqui no centro defensivo. Recebeu por aqui o Messias. Tem Anderson para sair jogando. Ele recebe, domina. Olha o Messias aí pelo setor direito. Ele fez a batida, entregando, buscando para o Diego. Diego tentou, levantou a cabeça, ia para frente e para trás. Toca agora com o Anderson. Na vila aí, ele foi revelado no time do Confiança, o zagueiro da equipe do América na setor esquerda, ele busca João Paulo trabalha com a perna esquerda, ele recolheu, tocou, botou no campo, Luan tentou, avançou do outro lado do campo, tem Everton, ele deu uma longa, a bola raspou na cabeça do Ítalo, entregou pro Renan, na vez Renan, ele tentou, vai bater, quem manda aí, meu filho, vai bater direto, jogou, bateu, carimbou! Gol, não valeu. Já vi impedimento, é isso, meu querido Antônio Costa. A bola saiu, hein, Costa? É, acho que ele marcou ali que a bola tinha saído. Deixa eu ver ali o chute do Renan. É, foi no gol. Pra fora. Na verdade, passou pertinho, né? Passou pertinho, tiro de meta em favor do time do América. Meu amigo, que lance, meu caro Rivaldo Sobral, no comecinho do jogo. Renan ajeitou, bateu o seu estilo e a bola bateu, ficou na rede, só que foi pra fora, né, Rivaldo? Enganou o narrador. É, foi uma pena, enganou todo mundo, né? Porque quem não pulou numa bola dessa, né? Mas foi o América com 25 segundos, deu o cartão de visita, o chute do Ademir para uma boa defesa do Rafael. Né? Tudo bem que foi em cima dele. E agora o Ítalo de cabeça, o Renan, que jogada, hein? Individual, mereceu o gol, Raimundo. Cartão de visa, muito bom do Confiança. Vão trocando passes aqui na retaguarda do time mineiro. O América desceu, avançou, botou no setor direito, buscando o Diego. Tizé Ricardo perto da bola, ele bota no campo ofensivo. Ele tentou sair jogando com o Léo Passo, tenta devolver no setor direito. Ele tentou, avançou, dominou pro Diego. Diego tenta jogar o campo de ataque, chega para cortar de novo o Mancini. Bola fica de graça com o Cassino. Cassino tem Renan. Renan recebeu, dominou, do outro lado do campo. Ele tenta sair jogando, a bola respinga. Bate o atleta do time do América, fica de graça aqui no campo defensivo, mas está jogando de novo aqui para o setor, para o Zé Ricardo. Zé Ricardo tentou, avançou, dominou, buscou por aqui o camisa número 7, Felipe Azevedo. Ele tentou, trocou de lados agora, ele deu a longa, sobe Everton, balão subiu, desceu, é perigo, fecha o time do América, outra vez por baixo o lateral curto, improvisado Everton, a bola fica de graça com o América, jogo acelerado, a bola fica no peito de Matos, ele tentou, desceu, avançou, foi derrubado, o árbitro parou, hein, passar. É, no momento que dominou a bola, foi derrubado o Matos, camisa 5 do Confiança. Falta marcada, vai ser cobrada pelo time proletário 0-0. Sistema PLP de Rádio e TV, comando futebol. A Sulitex, a maior variedade de artigos esportivos de Sergipe, você encontra na Praça Rosendo Ribeiro em Lagarto e na Rua Arauá em Aracaju. A Sulitex, a loja de todos os esportes. É outra vez a bola dominada no centro defensivo. É o Dragão que desce, vai carregando por aqui. Everton, ele toca com o Ítalo. Ítalo recebeu, Castilho pediu, avançou. Que bela jogada. Passou por aqui, livre de marcação. Kaique, insistiu de novo, Renan. A bola vai sobrando, ataque no Confiança. Vem para cortar João Paulo. João Paulo buscando por aqui, Felipe Azevedo. Ele tenta sair jogando na velocidade, ele deu errado. A bola fica de graça com o Dragão. Tá vindo o jogo, fica perto da bola por aqui. O Vila tentou descer, avançou, buscou o Luan. Sai jogando outra vez com o seu Confiança. De Zago Mancini. Hora certa do Brasil brasileiro, 9 da noite, mais 5 minutos. Confira conosco o placar do futebol. Campeonato Brasileiro da Série B, no pique do jogo, no embalo do tempo, galera. No Independência, em BH, jogados 5 minutos e meio, etapa inicial, no placar do Colégio Purificação de América 0. Confiança! Também zero, essa falta é perigosa, Castilho toma a distância do tio Só Júnior. Aí pra bola, Castilho 0-0, o tempo passa, aguenta coração. É Série B do Campeonato Brasileiro, é um bom momento na sua feição. Ele pega muito bem, quem sabe pode ser agora. Castilho correu, levantou, não colocou, sobe pra cortar bem, Messias. O repórter da equipe do Confiança. Eu confiro pra você, América 0, Confiança também 0. Brasileirão da Série A, 6 minutos do primeiro tempo, América, Atlético Mineiro 0, Sport também 0. A Casa das Tintas tem o melhor atendimento, os melhores produtos, preços e prazos do estado. Casa das Tintas, quem pinta, pinta aqui. Renan acertou um tijolo, o goleirão fez uma grande defesa, o Matheus quase o Dragão lá dentro, Antônio Costa. Grande jogada do Renan Gordo, deu um drible do Andy e se bateu de canhota. O Matheus fez uma grande defesa ali de fundo, Castilho cobra o escanteio. Castilho vai para a batida do tiro escanteado, 0-0. 0 América, 0 Confiança, é Série B do Campeonato Brasileiro. Autorizou o juiz, escolheu o Castilho, fez o levantamento, provocando o gol. A bola passa por todo mundo, vai embora apenas um tiro de meta. Análise do jogo, eu trago outra vez ele, o comentarista de todos os esportes, você, Rivaldo Sobral, 0-0. Olha, Raimundo, que jogo agradável de se assistir, duas boas equipes. Agora vejo Confiança nesses 6-7 minutos iniciais melhor. E duas grandes jogadas individuais, principalmente do Renan Gorner. Então o Confiança está conseguindo neutralizar, está com a marcação nesse momento alta, né, impedindo que o América raciocine, e está muito bem no jogo a equipe sergipana, Raimundo. Abraçando o meu amigo Jackson, torcedor do Dragão, muito obrigado pelo raio, obrigado, alô Jorge Gilmar, aquele abraço, alô Júlio César Pelegrino, aqui desceu de novo o Diego, meio da equipe do América, ele trabalha com a perna direita, tem Messias perto dele, fez a jogada com Messias, busca aqui o zagueiro, o goleirão, o Matheus Cavicchioli, que nome estranho, o goleirão Matheus da equipe mineira, olha aqui a bola do setor, e minha canja fica de graça com ele, o comandante, ele ataca o Léo Patos, bota aqui no setor esquerdo, Felipe Azevedo tentou descer o avanço, chega, zaga, corta, despacha, fica de graça outra vez, vai carregando o Giovanni, Giovanni tem por aqui pelo centro esquerdo, João Paulo, recolheu lateral esquerdo, levantou a cabeça, soltou, Zé Ricardo apareceu, pediu, recebeu o volante, levanta, ainda ele tenta curtir, buscando o Anderson, lá vem o zagueiro, pelo centro esquerdo ele fez a devolução de bola, entregou aqui, rola a bola de novo pro garotão, João Paulo devolve, quem dá recebe, quem se desloca tem preferência, já dizia Neném Prancha, o zagueirão, Anderson tocou com o Messias, iniciando o cabo de ataque pro Felipe Azevedo, tentou avançar, dominou, ele vai tentar bater direto pro gol, tentou, insistiu, não deu ovo, corte na zaga, insistiu o Everton, bola fica ali graça, vai descendo, vai carregando, vai avançando por aqui o Juninho, Juninho bota no setor direito, briga pela posse, bola aqui de novo, a zaga no Confiança, bola fica ali graça com o garoto Ítalo, vem ajudar, chega de novo despachando, metendo o bico na bola, Márcio, a bola vai vir pro cabo de ataque, chega de novo a América pra cortar, a bola fica ali graça com o Diego, Diego tentou, avançou, desceu, avançou, dominou, bola fica ali graça, retomada, eu perdo, eu vou descontar no time do América, vai estar jogando pelo setor direito com o Diego, Diego tem Anderson, pro filho está jogando com o Zé Ricardo, o volante recebeu, se fecha ação do Dragão, ele fez o levantamento, Juninho pediu a bola perigosa, soltou, devolveu no cabo de ataque, vem Ítalo para ajudar o bloco defensivo, ele tentou, passou, avançou, buscou para aqui de novo o garotão Juninho, Juninho tenta avançar pelo centro esquerdo, entregou pro João Paulo quando tentou, queimou dali, a bola explode aqui no garotão da equipe do Confiança, insistiu o balão, ficou de graça, sobe para cortar muito bem aqui o Kaique, agora ficou de graça no setor de minha cancha, da equipe do América, é um perde ganha, passamos dos 9 minutos e meio primeiro tempo, 0 a 0. Anderson pegou, devolveu, soltou com o Zé Ricardo, é bola do América, bola pé, ainda ele tentou avançar, botou no setor de ataque, quando correu por aqui, o Léo Passos, ele tentou proteger, deu de calcanhar, foi malando, chega a zaga, cortou, aparece pra cortar, muito bem pra aqui, de novo o Kaique vem aqui pro Confiança, entregando por uma lua, passa errado, bola ficar de graça com o América, com o Juninho, Juninho tentou, tabelou, insistiu, quando ele tentou fazer o giro, o juiz marcou a falta e é perigosa contra o gol do Rafael, hein, Costa? Marcou uma falta ali pertinho da linha da meia-lua da grande área. Vai ser uma falta perigosíssima contra o gol do Confiança, defendido pelo Rafael. É a falta marcada pelo ato do jogo cometida justamente pelo Madison Camisa 5. É o Everton chutou a bola, mas não tinha mais jeito, era falta cobrada. Está ali o Léo Passos, camisa número 9, do time do América perto da bola. Tem também o camisa número 7, do time do América, justamente o Felipe Azevedo, todos perto da bola, vamos ver quem cobra a falta que é perigosa contra o gol do Rafael. Pode ser o João Paulo também, viu, Raimundo? Ele, lateral esquerdo número 6, que é canhoto, hein? Mas Felipe Azevedo tá ali a perfeição. E o Léo Passos também, camisa 9. Léo Passos, camisa 9. Tem também Felipe Azevedo, um pouquinho mais atrás. João Paulo, é uma falta perigosa contra o gol do Rafael. E 0 a 0, passamos de 11 minutos. Primeiro tempo, galera. Série B do Campeonato Brasileiro. Autorizou o goiano, juiz do jogo. Aí pra bola aqui o time do América. A barreira dá um pouquinho, faz aquela. Correu aqui, Léo Passos bateu direto pro gol. Uma bomba pela linha de fundo que assustou, hein? Passou um cabelinho de sapo, hein, Antônio Costa? Rafael foi na bola, mas foi um chute muito forte de perna direita do Léo Passos, camisa número 9, procurando o ângulo esquerdo do arqueiro Rafael, da equipe do Confiança de fundo. Tiro de meta vai ser cobrado. Sistema PLP de Rádio e TV, comando futebol. Casa do Marceneiro, tudo para o marceneiro pelo menor preço do estado. Avenida Maranhão com Rua Bahia 923. Casa do Marceneiro, a única madeireira climatizada de Sergipe. Aqui outra vez quem desce aqui para Confiança, bola aqui pro Renan Gordon, chega de cima, despacha, ele bota no campo de ataque, apareceu Matheus Mancini, acabou complementando, a bola fica de graça na esquerda com o garoto Ítalo, tenta só jogando com o Everton, insistiu curtinho, buscou para aqui de novo, lá vem ele carregando o Márcio, ele tenta avançar um pouquinho mais atrás, buscando o Mancini, o zagueiro trabalha pelo setor esquerdo, vai sair jogando, meto pela bola branca, a bola vem aqui pro campo de ataque, subiu para aqui de novo o Renan, brigando o Rei, chega a zaga, cortou particularmente, houve empurrando, aí é bom momento é falta. Derrubaram o Reis, ou passar. É, uma ponta ali de longe, mas o Castilho pega bem na bola. Derrubaram o Reis, volta a favor do Confiança, que está ligado na PLP AM630 e na PLP FM 106.1. É nosso amigo João Mendonça, Raimundo. Um abraço para João Mendonça, Mendoncinha. Muito obrigado pelo rádio. Obrigado. E a PLP FM mudou e gostou. Agora a frequência é 106.1 e também pela 630 m. Aguenta, coração. Toma a distância, Reis. Tem um pouquinho mais atrás, Castilho. É um grande momento, é falta pro time do Confiança. Passamos dos 13 minutos, etapa inicial 0-0. Pra cá, fechado, grito de gol congelado, é falta. Toma a distância, Castilho. Olhou pra bola, olhou pra barriga. Vai, meu filho, solta a emoção, solta a bomba. Vai ser Reis, olhou para a bola. Aqui pelo lado direito tem Castilho. Ele correu, Reis vai bater direto. A bola bate na zaga, sobrou do Dragão mal. Lá no fundo do quintal, o moço de Nossa Senhora da Glória chutou mal. A bola foi para a linha, ele fundou o Antônio Costa. É, o Reis bateu forte, ela bateu na barreira. Na volta, Rafael tentou, pegou mão na bola, linha de fundo, tiro de meta, já cobrado 0-0. Pelo setor direito, outra vez, o time mineiro tenta sair jogando, tenta evoluir, ele deu uma longa buscando por aqui, o Juninho, o Giovanni se mexeu, chega a zaga, cortou com a peça para o somente, bola aqui no rebote, outra vez da equipe do América Mineiro, vai sair jogando. Felipe Azevedo pediu, Juninho caminhou, passou, entregou pro Leopardes, ele é perigoso, lá vem o comandante, ele ataque, tem João Paulo, toca de novo no campo ofensivo, ainda Felipe, Felipe recolheu, recebeu, tocou, tabelou, buscando João Paulo, João Paulo protegeu, fez o levantamento na boca do gol, tentou bater direto, a bomba espalma, goleirão! Juninho chutou, se esticou todo, Rafael botou para escanteio, Antônio Costa. É um chute muito forte de perna direita, Rafael bem colocado, catou firme, foi justamente o Juninho, camisa número 8 do time do América, escanteio vai ser cobrado pelo próprio Juninho. Que jogo bom, ela aí que aguenta, coração. Deixou ali pro camisa 11, Giovanni. Giovanni vai para a batida do time escanteado, 0-0, para cá fechado, grito de gol congelado, aguenta, coração, escanteio cobrado. Subiu aqui o galera, o grandalhão. Olha, foi de graça com o goleirão Rafael. Foi o Anderson. Tranquilidade absoluta. Olha, certa no Brasil, 9 da noite, mais 15 minutos. Confira conosco o placar do futebol. Brasileiro da Série B no pique do jogo, no embalo do tempo, galera. Em BH, no estádio de Independência, jogados 15 minutos, etapa inicial, no placar da Casa das Tintas de América, 0, Confiança, também 0. Brasileirão, Série A, jogos encerrados, Red Bull Bragantino venceu Goiás por 2-0 e o Ceará venceu Coritiba por 2-1. Colégio Purificação, o caminho mais próximo do sonho à realidade. Rua Nestor Sampaio, 307, no bairro Luzia. Purificação, uma escola cidadã. A PLP é show de futebol. A vida só gosta de quem gosta dela. Abraçando o Toito de Cimento. Alô, Bugico, um grande abraço, senhor Orlando. Obrigado pelo rádio ligado 0-0. Lateral para a cobrança do João Paulo. Pelo setor esquerdo, campo ofensivo do time do América, 0-0. SLB, é lateral cobrado. Ele tentou buscar o Leopardo, chega para cortar para somente o Kaique, a bola ficou de graça. Outra vez com a equipe do Confiança. Vai, tentou, avançou. Renan Gorda pediu, Ítalo apareceu, recebeu, na vendendo o homem dos cabelos coloridos. Tentou bater direto pro gol. A bola explode no Juninho. Rebota outra vez da equipe do Confiança quando tentou evoluir. Lá vem Rafael Vila e o árbitro parou e marcou a falta do Vila, baixinho. Em cima aqui no camisa 7, Danilo Azevedo. Aliás, Felipe Azevedo. Eu trago outra vez o comentarista de todos os esportes. É com você, professor. Olha, jogo muito bom, Raimundo. Uma boa equipe também do América Mineiro. Prova era aquela linda jogada em que defesaça do Rafael Santos. E agora, no meu modo de ver, o Ítalo prejudicou o contra-ataque. Tinha duas opções dali, dificilmente vai fazer o gol. mas a verdade é de que o Cruzeiro também está bem postado, alternância na marcação, né, quando é tiro de meta, avança suas linhas, depois fica atrás da linha intermediária. Bom jogo do Confiança até agora também, Raimundo. No setor direito vem Giovani, toca aqui de novo com o Diego, Diego bateu direto pro gol, fraquinho, a bola foi embora, apenas um tiro de meta. Abraçando meu amigo aí em Lagarto, o Laurentino, muito obrigado pela audiência, era o povoado Gameleiro, e meu amigo abraçando o Lenilson, também é gente da gente, é seu Rosentino e Lenilson no Gameleiro, Zé Neguinho, o bar mais chique de Lagarto e Hermógenes, muito obrigado pela audiência, 0-0. Rafael vai para a batida do tiro direto, o balão vai viajando, chega para cortar para aqui de novo, Zé Ricardo, a bola fica ligada pelo setor direito, tenta evoluir, tenta avançar, tenta descer aqui, Ademir, a bola foi cortada pelo Mancini, a bola entra através do garotão Matos deu um chutão, a bola foi embora, apenas lateral é para o time do América, 0-0 torcedor, e amanhã dois sergipanos também do Brasileiro pela Série D. O Itabaiana joga na segunda, aliás, amanhã apenas o Frei Paulistano joga em Canoru contra o Central, e na segunda, 15h, tem o Itabaiana contra a Vitória da Conquista no estádio da Vila Mendoza. Pois não, meu querido Rivaldo Sobral. Eu estranhei esse lançamento do Matos, mas ele foi tocado por trás, houve a falta ali, porque não deu pra ninguém, né, Costa? Não tinha absolutamente ninguém, foi a falta por trás. Ele ia tentar o Reis, na hora que ele tentou o lançamento, ele foi tocado, a falta foi cobrada. É bola solta através do campo ofensivo da equipe do Confiança, vai tentar avançar para aqui de novo o Gordão Castilho, a bola foi cortada, recupera Kaique, na beirada do campo ele tentou avançar, Reis pediu, sai da ponta, vem para o meio, tentou, fez a finta, fez a jogada, busca René, a bola é assim, Anderson para cortar, buscando para o goleirão Matheus, ele mete pela bola branca, rebota através do Dragão, vem para o campo de ataque, insistiu, tentou, passou Renan, buscou de novo o intro, lá vem ele, camisa 10, pelo setor esquerdo Everton, vamos Nezinho, bola foi embora, lateral é para o Dragão, tá vendo o jogo, Confiança com personalidade. Vem pra cima, vem tentar avançar outra vez. A bola explode no Everton. Bateu no lateral canhoto e o lateral é pro time. É pro time do América para a cobrança, o Diego. O lateral direito é o Diego Ferreira. Pelo time do América, o time verde de Minas Gerais. Aqui lateral cobrado, sobe para rebotear por aqui o Matos. O rebote outra vez é do Dragão. O Castilho protege, trabalha com a perna esquerda. Ele entrega aqui para o Ítalo. Ítalo sassaricou, tabelou, entregou para o Everton. Setor de minha cancha buscando outra vez. Ainda Ítalo vai sair jogando na vinheta. Livre de marcação, tem o Kaique aqui para o setor direito. Ele buscou o Renan. Renan devolveu. Começa tudo outra vez com o Luan. É bola dominada pelo setor esquerdo. Lá vem Mancini. Mancini levanta a cabeça de perna esquerda. Ele vai trabalhando a bola, buscou o Castilho. Entregou para. Passou, dominou, avançou, Renan pediu, tentou, fez o break na bola, bota no setor direito, buscando o Kaique, Kaique começa tudo outra vez, vai Dragão, vai embora, Matheus tentou, tabelou, buscou o Ítalo, balançou pelo setor de ataque, entregou, bota no campo de ataque, Castilho devolve de novo a Ítalo, ele tentou bater, aqui o cruzamento, tentando jogar com o Reis, ele subiu, insistiu, rebota no Kaique, só dá Dragão, ainda Kaique, ele consegue fazer a jogada, bota no setor de minha cancha, entregando pro Vila, Vila começa aqui um pouquinho mais atrás, fez a batida, entregando aqui pro Luan, Luan passa o campo contrário, vai botar no setor direito, mal passo cumprindo, a bola foi embora, é lateral pro time do América, cobra na certa do Brasil brasileiro, são 9:20, confira conosco o placar do futebol. Brasileiro da Série B no pico do jogo, no embalo do tempo, galera. Em BH, no estádio Independência, 21 minutos jogados no primeiro tempo, no placar do hipermercado JTM de Porto, na Folha de... América! 0! Confiança! Também 0! Nos jogos do Campeonato Espanhol, hoje mais cedo, o Real Madrid bateu o Barcelona por 3-1, e o Atlético de Madrid venceu o Real Betis por 2-0. Digital MCS, gestão contábil e consultoria financeira. Acesse digitalmcs.com.br ou no WhatsApp 981310201. Digital MCS, Rua Honor Gregório Santos, no Grajeru. E bem com a vida, torcedor. Lembrando que a nova frequência da APLP FM 106.1. 106.1, 106.1. Gostou? E a 630M, essa dobradinha fazendo sucesso no rádio brasileiro. Comando direto a Ciro Leite aqui, passo cumprido. Bola foi embora pela Ciro de Meta pro time do Dragão cobrar com o goleirão Rafael. Alô, galera do Brasil, você acompanha de segunda a sexta do dia a pele pelos esportes com ele, Paulo Roberto de Almeida. E às 18h05 tem o show esportivo. E o jogo tá bom, metade no primeiro tempo, outra vez no seu rádio, o comentarista de todos os esportes, Rivaldo Sobral. Ah, Raimundo, um jogo muito bem jogado, duas equipes que propõem o jogo também, a despeito do Confiança ficar só atrás se defendendo, não é nada disso. Confiança tá saindo muito bem, as viradas de bolas aqui para o Reis, especificamente o próprio Ítalo, né, habilidoso, está muito bem o jogo, né, claro de que o Confiança precisa mais uma aproximação no Renan, lá vai Alberto. Bola perigosa não vale. Já viu o impedimento, a bola foi pro fundo do gol e o assistente já levantava o bastão, viu, Rivaldo? Tranquilidade, a arbitragem já acertou outra vez, viu, velho? Então tem que, não pode deixar aquela bola chegar da maneira que chegou também. Ainda bem que estava impedido, né? Foi um vacilo ali pelo meio. Mas de qualquer maneira, é um jogo de duas boas equipes. A equipe do América também não é à toa que está lá em cima, no topo da tabela, né? No topo não, mas faz parte do G4 da competição. É, tá aí, você pode observar um pouquinho mais na frente, quando ele recebeu a bola, ele estava na frente do Luan. Eu quero aqui aproveitar e amanhã abraçar meu querido filho Raí, Teófilo Marcelo Ferreira, ficando mais velho amanhã, 25 de outubro. É o futuro publicitário. É, Raí, o fera que já... Abra logo a agência para ele, tira o dinheirinho lá da poupança para... E é o que eu vou fazer mesmo. É, rapaz, esse Marraí você, rapaz, vai buscar logo comunicação, esse meu pai, o show esportivo não pode morrer. Um beijo pro meu filho, parabéns, é um filho muito estudioso, muito aplicado e só dá alegria. Aliás, todos os meus filhos só me dão alegria, graças a Deus. Um beijão, Raí. Aqui outra vez a bola fica ali, graça com o time do América brigando aqui, o camisa número 10, o Ademir acabou perdendo no pique da bola, recupera o time do Dragão, é um perde ganho que eu vou te contar. Levantaram o pezão demais, foi falta em cima do Reis e o árbitro já marcou, né, Costa? É, marcou a falta ali em cima do Reis. Ainda há pouco do lance anterior, um lançamento bem feito do Rafael Santos pro Ítalo, infelizmente, a bola correu muito, perdeu uma boa chance, agora falta Kaique cobra. E você acompanha também no Chão Esportivo as participações dos comentaristas Givaldo Ricardo e Rivaldo Sobral, além de todas as atrações do Cláudio Rocha, do Antônio Costa, enfim, tudo que se relaciona ao futebol, você acompanha no Chão Esportivo. O balão subiu, chega para cortar Anderson, mas o rebote é do Dragão, brigando o Renan Gordner, bola atravessa aqui no setor direito, fica de graça com o Kaique na Avenida, o Baitinho, ele tenta a tabelinha 1-2, tentou encarar cara, crachá, bola saiu na lateral, outra vez pro Dragão cobrar pelo setor direito, prepara-se para a batida, Kaique, já passamos dos 24 minutos do primeiro tempo, ninguém balançou a rede, 0-0 pra cá, fechado, grito de gol congelado. Alô, galera de Penedo, Lula Costa, um grande abraço. Alô, Jário Bocão, ligado no pique aqui na PNP, o balão subiu, dois tempos, ingresso outra vez aqui com Castilho, ele fez a proteção, foi empurrado, parou o juiz, parou e sentiu, hein? É, foi chegado por trás. Isso é na Joaninha, isso dói que só a gota, viu, Costa? O Ademir, camisa número 10, chegou ali com força em cima do Castilho. Falta a favor do time do Confiança, 0-0. Deixa eu abraçar meu amigo Charles Albert, Fausto Leite, doutor Garcia Leite. Muito obrigado pela audiência. Outra vez, a bola aqui solta no setor direito. O Dragão que domina com o Kaique. Kaique levantou, tentou botar no campo ofensivo. Chega João Paulo, cortou fortemente. O rebote fica com o Felipe. A bola bate no corpo do Kaique e saiu a lateral. Outra vez pro time do América cobrar. Bola certa no Brasil, na vida noite, mais 25 minutos. Confira conosco o placar do futebol. Campeonato Brasileiro da Série B no pique do jogo, no embalo do tempo, galera. Em BH, no Estádio Independência, jogado os 26 minutos, etapa inicial, no placar da esquina da carne de... América! 0! Confiança! Também 0! Jogos encerrados no campeonato inglês, West Ham e Manchester City ficaram no empate em 1-1. No outro clássico, Manchester United e Chelsea ficaram também no empate em 0-0. E o Liverpool venceu o Sheffield United por 2-1. Esquina da Carne. A melhor carne com os melhores preços em dois endereços. Avenida Hermes Fontes, 1874 e Simeão Sobral, 926. Esquina da Carne. A melhor carne com o menor preço. Quanto mais a gente ensina, mais aprende o que ensinou, diz a canção. Aqui, bola dominada pelo time do Dragão, triangulação perfeita, Castilho, aqui agora o Ítalo no setor direito, buscando Reis, esse é o Renan Gordon, vai tentar avançar, bota de novo aqui no setor em minha cancha, bom jogador esse Castilho, e agora, acabou perdendo, recupera por aqui, Léo Passos, vai Juninho, Juninho tentou, Léo Passos pediu, ele tentou, adiantou, buscou no comando de ataque, ele perdeu no pique na bola, disputou com o Luan, Linha, foi legal, foi na bola, foi na jogada, recupera a bola de novo pelo time do Confiança, quando ele tentou, está jogando, o passo foi mal feito, a bola saiu, a lateral pro time do América 0-0. Já passamos dos 27 minutos do primeiro tempo, ninguém mexeu no placar. Aqui as emissoras AM/FM, a PNP 630 e a 106.1 FM. Muito obrigado pela carona. Aqui lateral, cobra o João Paulo. João Paulo buscando o Felipe. Felipe tentou, devolveu. Entregou de novo para o João Paulo. Volta no campo de ataque, bola perigosa. O Giovani recebeu, cruzou na boca do gol. Chega a zaga para cortar. Na hora, olha o contra-golpe com o Ítalo. Ítalo deu a longa, buscou Renan. Sai aqui o goleirão Matheus para sair jogando pelo time do América. Outra vez o povo quer ouvir. Rivaldo Sobral, o comentarista de todos os esportes. 0-0. Olha, tem momentos assim que a gente torce para que o Ítalo se ligue mais, porque o lançamento desse não era tão difícil de errar, né, de acertar, e ele errou. Agora o campo está bem, Raimundo, o time do América a gente tem que entender que é uma grande equipe também, Confiança está variando, volto a reafirmar a sua marcação, que é boa, não é uma marcação frouxa, é uma marcação em cima. Agora, tem potencial a equipe também mineira, e por isso que às vezes chega também ao gol do Rafael com perigo. Pelo setor direito, o América tenta gostar do jogo, chega Everton para cortar, ele tentou fazer a jogada, tentou jogar com a Ademir, a botou para fora, lateral para o time do Dragão cobrar. De segunda a sexta tem o programa do meu querido Paulo Roberto de Almeida, e ao sábado você tem o programa do Flávio Lima, né? A partir da manhã lembro já, hoje eu estava escutando o Flávio Lima com a professora, muito bacana. Flávio Lima é uma das grandes audiências do Rádio Esportivo, Sabatina Musical. Um abraço para você, viu, Flávio? Flávio Lima, grande companheiro. Sábado ele comanda audiência, não tem FM, não... é fechada a audiência na PNP. Um abraço pro Flávio, gente da gente. E você acompanha a partir das 14h o programa do Dantas Mendes. É, meu amigo, velho comunicador, velho conhecido. Uma grande figura. O velho Cocotão. É o Cocotão. O show na parada. E depois, a partir das 16h, tem Zito Costa sertanejando tudo isso na APLP. Aqui volta pro time do América. Perto da bola por aqui. O Giovanni e o Zé Ricardo, não? Não, é o Giovanni, camisa número 11. E o Diego. E o Diego. O Diego fez o levantamento, travou, calugou, tentou na cabeçada. O América carimbou. Gol, Anderson de cabeça, ele abre o placar no estádio Independência, cruzamento do Diego. O zagueirão subiu com elegância e todo mundo ficou acompanhando, a defesa dormiu como mosca. O Anderson foi lá de cabeça e faz América 1, Confiança 0, aos 30 minutos do primeiro tempo, hein, Antônio Costa? É, cruzamento na área, na pequena área, o Castilho estava ali à frente do Anderson, ela passou pelo Castilho, o Anderson atrás dele de cabeça colocou, sem nenhuma chance por aquele Rafael. Anderson, camisa 4, abre o placar no estádio Independente. É Confiança, todo gol através do Anderson, camisa 4, Anderson número 4, América 1, o time do Confiança 0. Inclusive, jogadores do Confiança reclamaram bastante, querendo impedimento. O Castilho chegou a levantar o braço, mas parece que o árbitro realmente validou o gol. Agora, marcaram a bola, né, ô Rivaldo? Esse tipo de lance, eu tenho certeza que tudo isso é treinado no CD, né? Continua reclamando o pessoal do Confiança, achando que ele estava adiantado. O Castilho, inclusive, no momento, ele levantou o braço, pedindo a marcação do impedimento, mas parece-me que o árbitro entendeu que a bola foi gol, a do time do América. Está ali uma conferência. Vamos ver o que ele vai... A bola é gol ali, eu não achei até... Ele veio de trás, Costa, na minha concepção, lance normal, né? E também não tem, como é que se diz, não tem um VAR na Série B. né? Ele foi discutir com a comissão técnica, vê lá, ó. Ele vem bem de trás do Castilho, né? Então, meu modo de ver, do Legal, vacilou, né? É o que a gente diz, é a famosa lei do ex, né? O Anderson sempre foi efetivo nessas bolas quando jogava também no Confiança. E a defesa cochilou ali, enfrentou um gol no momento em que o jogo era totalmente igual. Totalmente igual. É o que eu estava falando anteriormente. Não vamos desprezar também a qualidade do América. Agora, eu não sei o que estão discutindo se na Série B não tem VAR. Na Série B não tem VAR. Olha lá, o Anderson está bem atrás. Meu modo de ver, gol legítimo, sem discussão. É o que eu marquei anteriormente, viu? Não se marca mais a bola hoje. Os zagueiros brasileiros continuam cometendo. Dificilmente você vê um lance desse na Europa. Aí você vê, Raimundo, que o lance tem três do Confiança. Olha lá. É tudo normal. Não, não, não, não tem problema nenhum gol da equipe do América. Pois é, já foi dada a saída. Um pro time do América, zero pro time do Confiança. A bola fica de graça no setor direito. Outra vez o Confiança tenta evoluir, tenta estar jogando com o Reis. Ele deu um tapinha buscando o Kaique, recolheu, recebeu um pouquinho mais atrás. Ele dá um totozinho na bola buscando o Luan. Luan não quer brincadeira, deu um balão, bota no cabo de ataque, sobe para cortar para somente Zé Ricardo. A bola fica de graça aqui pelo setor direito, tentando o Renan. Só que já havia a falta em cima do Messias e o árbitro parou. E vai advertir, eu não sei se com cartão ou verbalmente, hein, Costa? É o Reis, né? É o Reis, que é o número 11. Segundo ele, cometeu a falta, segundo o árbitro. Né, e vamos ver, parece que houve também queda de energia lá no estádio Independência. Sistema tá lá, PNP de Rádio e TV, comando futebol. Farmácias Edson. Aqui você encontra remédios para o diabetes, hipertensão e colesterol de graça pela Farmácia Popular. Farmácias Edson, em 11 lojas, sempre perto de você. Eu vou direto para a sala nacional internacional. Fala, campeão Manuel Del Santo. É gol no Mineirão. Atlético Mineiro abre o placar para cima do Sport aos 34 minutos. Atlético Mineiro 1, Sport 0. Menino, e o Sport vai para a quinta derrota consecutiva. Quem tinha vencido 4, né, rapaz? De repente, como diz meus amigos de aqui da banda, desinvestou agora. Desceu a ladeira, meu amigo, de cima para baixo, o negócio ficou ruim. Então tá provado que não era o treinador, né, Rivaldo? Exatamente, Raimundo. O Jair foi lá, mas o Sport também não melhorou muita coisa não, viu? E a torcida tá pé da vida com a contratação do Thiago Neves, viu? Estão sem suportar o Thiago Neves lá. Pois é, muita cervejinha gelada lá, patinha de caranguejo aqui pelo setor esquerdo. Everton tentou levantar lá pro gol. Sai Matheus para defender. Goleirão do time do América. América vence por 1-0. Bola fica de graça aqui no setor de ataque, buscando o camisa número 7, Felipe. Ele joga muito bem, deslocado pelo setor esquerdo. Ele sai na ponta, vem pro meio, dominando a bola no bico da chuteira. Consegue fazer o giro, fez a tabela, buscando o Zé Ricardo, Diego. Diego se aproxima aqui pelo setor em minha cancha. Ela viu o lateral direito, ia pra frente e veio pra trás. Messias pediu, recebeu. Tem Anderson perto da bola. Olha o homem do gol aí. O ex-Confiança, revelado na divisão de base do Dragão, Lagartense Anderson. Ele fez o levantamento, bota no campo de ataque, tentou jogar. Recebeu aqui pelo setor esquerdo. Ademir tá ali de marcação. Ele toca com o Giovanni. Giovanni de novo, buscando o Anderson. A Messias trocando passes da retaguarda. É bola dominada pelo setor direito. É bola solta agora com o Diego. Diego tentou avançar. Entregou pra Ademir. Dami tentou dominar, bota no campo de ataque. Buscou o Léo Passos. Quando ele tentou fazer o giro, foi derrubado. O juiz parou, já cobrou. Tem pressa de Emílio, bota no centro de ataque com o Zé Ricardo. A Felipe Azevedo, ele tentou ser na ponta, veio pro meio, buscou João Paulo. João Paulo tentou, vai cruzar, levantou o cara do gol, bola perigosa. Chegou ali de novo para cortar. Márcio dispara, tira dali o perigo. E a bola saiu, é lateral. É pro time do América. Hora certa no Brasil, 9 da noite, mais 36 minutos. Confira conosco o placar do futebol. Campeonato Brasileiro da Série B no pique do jogo, no embalo do tempo, galera. Em BH, no estádio Independência, jogados 36 minutos, etapa inicial. No placar da Sunitex de América 1, Confiança 0. Correção, meu caro Raimundo Macedo, o América Mineiro, o Atlético Mineiro, né? Continua 0-0 com o Sport. O juiz fez a correção e não deu o gol do Atlético Mineiro, que continua 0-0 no Mineirão. Imagina o sapateado. FUNCAP, Fundação de Cultura e Arte Aperipê. Imagina o sapateado de São Paulo, né, meu irmão? Vixe Maria, quando tem o gol do lado. O baixinho vira pra lá, vira pra cá. Outra vez, olha o Dragão gostando do jogo, vem pro Gabriel Ataque, Correios, Reis tentou buscar o Gordon, não deu. No meio do caminho, o Ricardo retomou, tocando aqui com o Anderson. Anderson mete o pé esquerdo na bola branca, a bola passa por todo mundo, chega Mancini, devolveu pro Rafael, tem perto dele aqui o Luan. Solta a bola pro Luan, meu filho, de novo. Já fez a jogada legal aqui na beirada do campo, lá vem o zagueirão, ele vai tentar sua jogada pelo setor direito, buscando pra aqui de novo o Reis. Reis tentou a volume no meio do caminho, chega de novo o América pra cortar, a bola ficou de graça, tá valendo cinco. Não. Ele saiu, a bola saiu. Ele marcou a falta. Gol de confiança ou lateral? Lateral. Rivaldo Sobral, um comentarista de todos os esportes. É bom que o Confiança deu uma tranquilizada, talvez a catimba, né, no lance do gol, para botar a cabeça no lugar. Né, a equipe do América já teve o seu objetivo, que é sair na frente. Mas está um jogo bom, o Confiança está jogando bem, Raimundo. Né, deu uma bobeira em um lance isolado. Né, no lance em que uma cobrança de falta, você não pode ficar olhando para cima. E o Anderson, pode ver a imagem, o Anderson tira o Castilho numa ginga, né, numa finta que ele faz, sem bola. Enganou o Castilho, ele fez que ia, vinha para o lado mais para trás e foi na frente. E chegou, vacilo total, por isso a derrota parcial até agora. Pois é, aqui lateral pelo centro esquerdo, o campo defensivo do time do América, João Paulo. Se prepara para fazer o levantamento. Passamos dos 38 minutos. Primeiro tempo no estádio Independência, 1 para o América. Gol de Anderson, 0 para o time do Confiança. Bola fica de graça com o Felipe. Felipe tentou, avançou buscando o Léo Passos. Outro lado do campo, ele tenta avançar, tenta dominar. Ele tentou para o Giovanni, chega por baixo. Bem Luano, que brincadeira, deu um bico na bola, botando para fora. É lateral de novo para o América cobrar. Um pouquinho mais na frente. Tem João Paulo, não tem pressa. O América já fez o seu gol, estava acelerado, estava no pique total. Agora vem João Paulo sem pressa nenhuma para a batida do lateral. Um para o time mineiro, para o time do América, 0 para o Confiança. Esse elemento do campeonato brasileiro. Vamos lá, vai para a bola de novo, João Paulo. João Paulo fez o levantamento, sobe para cortar bem Luan, a bola vai em linha de fundo. Escanteio, Antônio Costa para o América. É, chegou ali o Luan, colocou na linha de fundo, tira esquenada para o gol do América, que vem recebendo o placar de 1-0. E o próprio João Paulo encarrega. Pega-se para a batida pelo setor esquerdo. Passamos dos 39 minutos. Etapa inicial. América tem um gol de Anderson e 0 Confiança pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vai para a cobrança. Todo mundo vem para a boca do gol. João Paulo autorizou o juiz. João Paulo correu, levantou. Sai Rafael, tirou ali parcialmente. Rebote fica de graça com o Rafael Vila. Quando ele tentou, foi derrubado. O árbitro parou, derrubado baixinho, né, Costa? É, foi empurrado ali por trás do Rafael Vila. Camisa 7 do Confiança. Marcou o ato do jogo. 1-0 América. Lembrando que a nova frequência na FM PNP é 106.1. Se ligue. 106.1. Gostou? 106.1. Gravou a PNP FM. Outra vez. Olha, fica de graça com o Luan. Ele deu a longa buscando o Everton. Adiantou um pouquinho. Deixou sair por aqui o Diego. A lateral ganha o time mineiro. Pelo setor direito, o Diego prepara-se para a batida. Meu caro Rivaldo Sobral. Parece que o América também tirou o pé do acelerador, né, velho? É porque, na verdade, o jogo estava totalmente igual, né, Raimundo? Até o momento desse gol. E o Confiança não pode sair dessa maneira como o Luan saiu agora. Tinha dois jogadores que são passadores, como o Mar. Adson, o próprio Vila próximo dele, e ele vira a bola equivocadamente, né? Mas é um jogo disputado, é um jogo bom, de duas boas equipes. A bola fica de graça com o Castilho, vai sair jogando, tempo aqui de novo, garotão Renan Gordo, ele fica no meio do caminho, foi bloqueado, o árbitro parou, é falta, tem pressa o time do Dragão, passamos dos 40 minutos do primeiro tempo, América vence por 1-0, vamos Dragão, ele já fez o levantamento, já bateu aqui, curtiu, o árbitro recebeu, recolheu, entregou, bola para o setor em Mecante, Rafael Vila, lá vem o baixinho, bota no setor direito, na beirada do campo, sai da lateral, vem para o meio, Kaique, aí que tem Mancini perto da bola, ele rolou a bola para o Mancini, o zagueiro recebeu, vai trabalhando, livre de marcação, tem o Renan. a bola bate no corpo do atacante do time do Cabeça, olha o contra-golpe perigoso com o garoto, o Leopardo. Leopardo tenta evoluir, vem para cortar de novo Castilho. Castilho é um bom jogador, seu Tony Miacanja pro Vila, Vila tem pressa, Kaique recebeu, recolhe na verdade no campo na linha lateral, ele tenta avançar, devolver de novo pro Márcio, bota no campo ofensivo, vai estar jogando aqui de novo, correndo, dividiu, levantou o pezão, rebota outra vez, é do Márcio, tem perto dele para aqui de novo o Everton, vem para a esquerda, ele vai trabalhando, ele consegue fazer a fita, fez o giro, senta lateral, vem pro meio, entregou, passou, buscou de novo pro garotão Renan, guarda e devolve pro Vila, Vila toca a minha bola, buscando Luan, Luan pro Mancini, começa tudo outra vez, de zagueiro para zagueiro, no campo defensivo, lembrando galera que segunda a sexta você tem o apelo pelos esportes. Meio dia com o Paulo Roberto. Olha o Dragão de novo no jogo. O Dragão vem pra cima, vai sair jogando aqui. Luan entregando pro Matheus. Matheus fez o levantamento, buscou pra aqui de novo. O garoto não deu. Quando tentava o Reis, a bola bateu no corpo do Reis. Vai embora e apenas é o tiro de meta. Passamos dos 41 minutos e meio. Rivaldo Sobral. 1 pro time do América, 0 Confiança. Finalzinho do primeiro tempo. Olha, Raimundo, é um jogo em que, na verdade, é que, olha lá, o gol de novo, ó, pode perceber de que eu vejo o Anderson em posição normal, né, não, nada a declarar. Com relação ao jogo, Raimundo, o América, ele coloca exatamente o Felipe Azevedo em cima do Kaique, inibe a subida desse jogador, e pelo lado esquerdo, em cima do Everton, o número 11, Giovani. Você vê que o Confiança não tem jogada pelo Everton nem pelo Kaique. Então é essa dificuldade que está tendo ofensivamente a equipe proletária. Vai dominando pelo centro, minha cancha, Giovani fez a tabela curtinha buscando Felipe devolveu, entregando para o MC a Diego, acossado pelo atacante Ítalo, ele bota no campo de ataque, tentou jogar com a Ademir, antecipa, corta Mancini a Everton, tem pressa, entregando para o Ítalo, desloca, sempre o centro esquerdo, lá vem ele, o cabelo de fogo, passa pelo primeiro, pelo segundo, deu breque na bola, conseguiu curtir buscando Mancini mete o pé na bola branca, a bola explode na zaga, fica de graça com o goleirão Rafael Santos do time do Dragão. Quando desabou, parece que é o Ademir, viu, Costa? É o baixinho da camisa número 10, né? Bateu ali nele, mas tá, é uma bolada. A bola bateu justamente no Ademir, camisa número 10, mas já está recuperada. Já refeito o Ademir. E a bola está outra vez girando, deixa ela girar. Bola lateralizada aqui com o garotão Kaique entregando para o Rafael Vila, protegeu o baixinho, devolveu, vai buscar o jogo para aqui de novo, camisa número 11, Rei recebe, domina, entregando um pouquinho mais atrás na cozinha proletária, pelo corredor central, aparece por aqui de novo o Márcio, aliás, o Rafael Vila, na direita ele consegue dominar, devolveu para o Kaique, o Rafael Vila, número de 2 aniversário, que bela jogada, ih, rapaz, derrubaram. Tem amarelo, não é Costa? É, o cara tá mutilado no Reis. No Reis ali, ele marcou a falta, mas até agora amarelo que é bom nada. A verdade é que o árbitro de Goiás é preguiçoso. Ele bora, e o Confiança vem embora de novo pelo centro direito. O Reis tenta essa joga, a bola bate no corpo aqui do Léo Passo, saiu a lateral para a cobrança do Kaique. 44 minutos, primeiro tempo. América vence para 1-0. Gol de Anderson, ex-dragão. Bora, fica de graça com o Mancini. Mancini levanta a cabeça de perna esquerda. No Mota, Dona Isabel, aí, Salgado. Mota dos Correios, ligado no pique da PNP. Rebola sobre o campo de ataque. Fica de graça outra vez por aqui com o Luan. Luan bota de novo pro garotão. Vai carregando o Márcio. Márcio bota no centro da esquerda. Mancini, ia pra frente, vem pra trás de perna esquerda, ele vai trabalhando aqui no corredor central, vem pro meio, vai sair jogando. Ih, deu outra vez. Agora vai pintar amarelo. Pela residência, merece cartão amarelo. Ele já está com o cartão na mão, né? Agora vai aplicar o cartão amarelo, outra falta em cima do Reis. É jogador da equipe do Confiança, cometida. Deixa eu ver ali. É o Felipe Azevedo. É o Felipe Azevedo, camisa número 7. Então vai tomar cartão amarelo, Felipe Azevedo, 7 no time do América. Você vê que o cara, Raimundo, não é a primeira falta que o Felipe faz, mas só que ele sai contando, né? Eles vão matando a jogada. E aí tiram ímpeto ofensivo da equipe, principalmente em cima do Reis. Não sei se é determinação do Lisca doido agora. A cada momento, quando o Reis parte, toma uma pregada. E muito bem, eu particularmente estou gostando da atuação do árbitro lá de Goiânia. Agora, esse cabelinho. 3 minutos. Esse cabelinho de goma, lembra quem? Esse cabelinho de goma de Reis. Lembra o nosso chefe? E é. 3 minutos de acréscimo, agora uma falta a favor do Confiança. O Castilho levanta na área. Na barra dos coqueiros, Cláudio Rocha. Obrigado pelo rádio, obrigado. Aqui falta um bom momento. 40, vamos até 48, 45 minutos de meio primeiro tempo. É sempre um bom momento, porque bola alçada na área. O Confiança tem se dado muito bem. É Reis que cobra, não. É o Castilho, né? Castilho. Castilho toma a distância. Ele veste a camisa 8. Expectativa enorme no estádio da Independência em Belo Horizonte. Vai para a batida, vai para a cobrança aqui. O Castilho levantou a cabeça, olhou lá para a boca do gol, olhou lá para o inferno. Quem sabe agora pode ser, é, meu amigo. Inferno para a defesa do América. Ele fez o levantamento. João Paulo levantou, pesou, botou a bola para fora. É lateral ou escanteio? Acho que ele deve ter lateral para o Confiança. Olha, o Felipe já assinou para o banco, viu, Castão? O Felipe Azevedo, camisa 7. Tá sentindo do time do América. Lateral cobrado pelo Kaique, ele bota na boca do gol. Chega a zaga para despachar. O Ali, o Messias, tira ali, levantando o balão. Outra vez a bola fica aqui na cozinha do time do Confiança. Vai sobrar de novo com o Ítalo. Brigou pela posse da bola o Zé Ricardo. O pé foi levantado. Aqui o Kaique bota com elegância no peito. Ele tentou bater direto pro gol. A bola vai saindo, escanteio. Saiu na linha de fundo, escanteio. O chute do Kaique de perna direita. Acho que o Reis vai levantar a área. É um grande momento, ele bateu curtinho, Castilho recebeu, tentou, fez o levantamento, a bola já ultrapassou, ele marcou o que? O tiro de meta. Cruzamento mal feito do Castilho agora, infelizmente não está acertando nos cruzamentos do Castilho, a bola fez a curva, linha de fundo, tiro de meta, a favor do América, que vence por 1-0. Agora a bronca foi com o Guerreiro no cobrou direto, né? Os zagueiros foram para a área, o Mancini fez reclamou. Deveria botar na área ao invés de deixar ali pro Caxias nesse lance aí. Abraçando o Meru e Dona Zefinha em Pão de Açúcar, na beira do Rio São Francisco. Obrigado pela audiência. A bola fica no peito do garotão Ítalo. Ele tenta evoluir, ele tenta sair jogando pelo setor de ataque. Tem Renan no comando. A bola foi cortada, desviada. Ficou de graça com o Messias, o zagueirão, o grandalhão, guarda-roupa da equipe do América Mineiro. Ele deu uma longa no campo de ataque. A bola vai ficar de graça também no campo ofensivo com o Ademir. Ele ficou no meio do caminho. Insistiu para mim. Eu vou lá, mano, viu, Costa? A bola ficou de graça com o Ademir. Ademir correndo, buscou o Léo Passos. Insistindo, brigando com o Mancini. Mancini com elegância, sai jogando, toca de novo, setor em minha cancha, começa tudo outra vez aqui no campo defensivo. Ele para, pensa, avança, tem agora o Luan e o árbitro ergue o braço. Terminou o primeiro tempo no estádio Independência em BH. Terminou o primeiro tempo, 1 para o time do América. Gol de Anderson, 0 para o time do Confiança. E respeitando todos os protocolos, os jogadores imediatamente já estão seguindo para o vestiário, mas eu convoco ele. O repórter que o povo gosta nesse intervalo. É verdade, termina o primeiro tempo do jogo. Confiança está perdendo pelo placar de 1-0. Gol do Anderson para o time do América. Técnico Daniel Paulista vai ter que conversar com os jogadores dentro do vestiário para tentar reverter o quadro justamente no segundo tempo do jogo, onde o Confiança está perdendo pelo placar de 1-0. Ele tem no banco de reservas Jean 12, Thiago Tênis 13, Vinícius Simo 14, Marcelinho 18, Léo Grigio 15, Danilo Pires 16, Thiago Luiz 20, André Moritz 17, Thiago 21, Ari Moura 19. Jogadores do banco de reserva da Confiança. O técnico Luiz Cadoio, do time do América, tem Jori, camisa 12, Daniel Borges 13, Joseph, camisa 14, Flávio 15, Sábio 16, Alê 17, Guilherme 18, Felipe Augusto 19, Marcelo Toscano 20 e o Thales, camisa 21, além do Rodolfo 23 e o Lohan, camisa 24, os bancários do time do América. Termina o primeiro tempo no estádio Independência. Confiança sai atrás, perdendo pelo placar de 1-0, Raimundo. 9:50, está começando o intervalo mais inteligente do Rádio Esportivo do Nordeste. Eu vou à retaguarda com Zailson Júnior e Helder Santos frente a frente, trazendo detalhes importantes pelo Brasil, o que está acontecendo no mundo do futebol, porque daqui a pouco você vai acompanhar o comentarista Rivaldo Sobral. Alô, alô, Helder Santos, fala, campeão! Isso aí, Raimundo Macedo, que trouxe aí os primeiros 45 minutos de muita emoção, jogo movimentadíssimo lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, no estádio Independência. O América Mineiro abriu o placar aos 30 minutos com Anderson. América Mineiro 1, Confiança 0. Com esta vitória parcial, o América Mineiro assume a vice-liderança do Brasileirão Série B com 35 pontos. E o Confiança se mantém na sétima colocação com 25 pontos. Hoje, mais cedo, no estádio Rei Pelé, jogo das 16h, o CRB venceu a Ponte Preta por 1 a 0. E no Castelão, lá no Maranhão, às 18h30, jogo que aconteceu hoje mais cedo, o Sampaio Correia venceu o Cuiabá por 3 a 0. Amanhã, domingão, os Aflitos, às 16h, teremos Náutico e Cruzeiro. Às 18h15, no Orlando Scarpelli, Figueirense e Juventude. No Brinco de Ouro, às 18h15, Guarani e Avaí. E fechando os jogos do domingo, no estádio Santa Cruz, às 20h30, Botafogo de Ribeirão Preto, enfrentando Vitória da Bahia. E na segunda-feira, encerra-se a 18ª rodada do Brasileirão Série B, no estádio Durival Brito, às 20h. Paraná Clube e Oeste. Vamos passar agora pelo Brasileirão da Série A. Hoje mais cedo, Red Bull Bragantino venceu o Goiás por 2 a 0. O Ceará venceu o Curitiba por 2 a 1. Intervalo de jogo para Atlético Mineiro e Sport vão empatando em 0 a 0. No Brasileirão da Série C, o Manaus venceu o Jacuipense por 2 a 1. Paysandu venceu o 13 por 1 a 0. E o Remo aplicou uma goleada para cima do Imperatriz de 5 a 0 no Brasileirão da Série C. No Brasileirão da Série D, o Bangu venceu o Toledo por 1 a 0. Globo e Floresta Esporte Clube ficaram no empate em 1 a 1. Joinville venceu o Tubarão por 1 a 0. Gama venceu Palmas por 6 a 1. Pelotas venceu a equipe do São Caetano. São Caetano que jogou com o time da base. E o Pelotas venceu por 9 a 0 a equipe do São Caetano. O Salgueiro venceu o Campinense por 2 a 0. E a Caldense venceu Bahia de Feira por 1 a 0. No Brasileirão da Série D, amanhã teremos Central e Frei Paulistano, jogo das 15 horas no estádio Lacerdão. O Frei Paulistano está na 7ª colocação com 6 pontos no grupo 4 do Brasileirão da Série D. O Itabaiana enfrenta o Vitória da Conquista na segunda-feira no Etelvino Mendonça, no jogo que acontece às 15h30. Lembrando que o Itabaiana está no G4 do grupo 4. O Itabaiana com 11 pontos, Central na terceira colocação com 12 pontos, Vitória da Conquista na vice-liderança do grupo 4 com 14 pontos e o ABC com 15 pontos. É o líder do grupo 4. Vamos agora rodar pelo mundo. Isso mesmo, rodando pelo mundo afora. No campeonato alemão, o Bayern de Munique venceu o Frankfurt por 5 a 0. O Red Bull Leipzig venceu o Hertha Berlim por 2 a 1. União Berlim enfrentou o Freiburg e ficou no empate em 1 a 1. O Borussia Dortmund venceu o Schalke por 3 a 0. No campeonato espanhol, o Real Madrid do técnico Zidane teve uma trégua aí, né? Durante a semana teve a derrota no futebol mundial. E o Real Madrid deu uma trégua na crise e jogou essa crise para o Camp Nou. Isso mesmo. Jogando fora de casa, o Real Madrid venceu o Barcelona por 3 a 1 e instalou uma crise lá no Barcelona com esta derrota de hoje, mais cedo, no Campeonato Espanhol. O Osasuna venceu o Atlético de Bilbao por 1 a 0, o Eibar venceu o Sevilla por 1 a 0 e o Atlético de Madrid venceu o Real Betis por 2 a 0. Na Premier League, no Campeonato Inglês, o West Ham e Manchester City ficaram no empate em 1 a 1. Crystal Palace venceu o Fulham por 2 a 1. No clássico, Manchester United e Chelsea ficaram no empate em 0 a 0. Inclusive, foi a estreia do atacante Cavani pelo Manchester United e que ficaram no empate em 0 a 0 no clássico inglês Manchester United e Chelsea. O Liverpool venceu o Sheffield United por 2 a 1. No campeonato italiano, o Sampdoria venceu o Atalanta por 3 a 1. A Inter de Milão venceu o Genoa por 2 a 0. E a Lazio venceu o Bolonha por 2 a 1. E um detalhe interessante, voltando para o futebol brasileiro, o Botafogo da Paraíba anuncia a saída do lateral direito Léo Moura, que não encerrará a Série C no clube. Segundo o lateral, Léo Moura não faz mais parte do elenco do Botafogo da Paraíba. O jogador decidiu não renovar contrato até o fim da Série C, prorrogada em decorrência da pandemia do coronavírus. O anúncio veio hoje na conta oficial do Twitter do time, que foi diplomático na postagem. Abre aspas. O clube agradece o atleta pelo tempo que vestiu a camisa do maior da Paraíba e por tudo que fez pelo Belo. E ainda tem mais. O Léo Moura, no entanto, sai do Botafogo da Paraíba em meio a protestos da torcida. O jogador de 41 anos foi contratado como reforço para o time no começo de 2020 e recebeu o maior salário do clube e do futebol paraibano, mas se recuperando de uma lombalgia e entrou em campo em apenas 7 oportunidades. A ausência coincide com uma crise geral no clube, que ficou de fora da final do Campeonato Paraibano pela primeira vez desde o ano de 2012. A torcida, inclusive, invadiu o CT do Botafogo da Paraíba após a eliminação da semifinal. Leonardo Moura disse ainda que em março que pretendia se aposentar no fim de 2020 e que sonhava com um jogo de despedida pelo Flamengo. Então vamos aguardar aí as informações do Botafogo da Paraíba e essa confusão aí com o Léo Moura. E vamos agora com ele. Inclusive teve jogo hoje mais cedo no Campeonato Francês. Hoje, com duas assistências do Neymar Júnior, o PSG venceu o Dijon por 4-0 e o PSG assume a liderança do campeonato francês. Vamos agora com ele, Zaisson Júnior, para trazer um detalhe e os detalhes, né, a sua análise dos primeiros 45 minutos do que foi o jogo entre América Mineiro 1, Confiança 0. Quem é ele, Zaisson Júnior? Rivaldo Sobral. Ok, meu caro Helder Santos, encerrado o primeiro tempo de um jogo tão esperado, tão aguardado, né, como esse América e Confiança. Primeiro jogo, né, por incrível que pareça, entre essas duas agremiações no futebol brasileiro. Bom, no jogo em que a gente sempre comentou aqui, analisava, eu que continuo acompanhando a Série B, próprio América, e já definia um jogo extremamente complicado, um jogo difícil, como todo mundo sabe, e não foi diferente. A gente percebeu que o América deu logo seu cartão de visita a 25 segundos, quando o Ademir, de fora da área, chutou, e a bola foi em cima do goleiro, é bem verdade, e o Rafael Santos já apareceu ali. Mas, só que esse sufoco inicial não assustou o Confiança, que há 2 minutos, quase 3 minutos do primeiro tempo ainda, do início de partida, teve um grande lance pelo lado esquerdo. O Ítalo recebeu, tocou para o Renan, esperou a volta, Renan não retornou essa bola, saiu driblando. E aí, amigo, desferiu um pontapé e todo mundo pensava que a bola tinha entrado. Enganou, quase que engana ao nosso narrador, né, o Raimundo, mas Raimundo, com sua vastíssima experiência, né, conseguiu neutralizar. Mas eu, na minha posição, achava que a bola tinha entrado, né, mas não foi. Foi um lindo lance, principalmente a individualidade do Renan Gorni. A 6 minutos e meio, outra vez Renan recebe o cruzamento de linha de fundo dentro da área, dribla com a perna esquerda, desfere um tirambaço, o goleiro Matheus topa na bola, espalma, a bola ainda bate na trave, é escanteio. Então esse lance fez com que o América pressentisse ou sentisse de que do outro lado tinha um adversário que vinha para querer levar os 3 pontos. Né? Mas era um jogo bem jogado. Um jogo de duas equipes. O América marcava em cima, né, a marcação alta também na saída de bola do Confiança, que a saída de bola do Confiança, a transição é muito mais em termos de lançamentos, de bolas longas, não de tanto toque de bola, apesar de que hoje fez. E o Léo Passos, a 12 minutos, houve uma falta na entrada da área, meu amigo. Desferiu um tirambaço, o Rafael foi, mas não sei se a bola vai dentro, se ele pegava não. Que foi realmente um chutaço desse número 9, que o ano passado jogou pelo Londrina. A 14, já beirando os 15 minutos, outra linda jogada. Rafael Santos, fez uma defesaça, espalmou e com isso evitou quase a 15 minutos o primeiro gol do América. E nesse intervalo, as duas equipes começaram a se respeitar. Tentativas existiam, só que as defesas tinham sobrepassia, uma supremacia em cima dos ataques, né? Mas era um jogo em que a qualquer momento uma ou outra equipe poderia chegar ao placar. E lamentavelmente, a 30 minutos, houve uma falta pelo lado direito de ataque do América, lado esquerdo defensivo do Confiança. Cobrança do Giovani, de perna esquerda em direção à área. O Castilho, né, não acompanha o Anderson, não acompanha. Eu até agora, a gente fazendo esse trabalho especial, eu não detectei irregularidade nenhuma. De repente até pode estar, mas na minha visão não. E o Anderson, né, a lei do ex, foi lá, né, com o Castilho chegando atrasado, o Rafael Santos esperando a marcação de impedimento, não aconteceu, 1-0 para o América. E daí em diante houve aquelas reclamações, né, reclamações que no meu modo de ver foram até certo ponto boa para que o Confiança não sentisse tanto o gol, pudesse se reposicionar, colocar a cabeça no lugar. Eu a priori achei até que o árbitro iria expulsar algum membro da comissão técnica do Confiança, mas pelo que eu sei, não tem o VAR na Série B, né? Agora, a posição também tem uma coisa que me chama a atenção: as reclamações do Confiança e Daniel Paulista com o seu staff ali, com o pessoal da comissão técnica, eles estão numa posição privilegiada para aquele tipo de lance. Então aí, eu me lembrando desse detalhe, já paira uma dúvida. Só que eu, pela imagem que eu vi, até agora eu achei gol completamente normal, né, legal, e esse gol vai dando exatamente o triunfo, né, tomara que seja provisório, que o Confiança possa realmente virar essa partida. Então 1-0 com apenas um cartão amarelo do Felipe Azevedo, e eu acredito que Confiança tem tudo, né, para tentar chegar ao gol do empate e quem sabe até uma virada. Agora não pode se desesperar nem partir para cima, porque o time do América, como eu ressaltei também na jornada de hoje, é uma boa equipe e está fazendo jus exatamente, está numa posição de destaque na tabela. Vai começar o segundo tempo, eu volto com ele, o mais amado do Brasil, para o segundo tempo do jogo América 1, Confiança 0, como é o nome dele, garotinho? Raimundo Macedo. De bem com a vida, torcedor do Brasil. Tem alteração no time do Dragão. Vai começar o segundo tempo. E aí, Costa? Eu acho que é o Thiago Luiz. Camisa, é o Thiago Luiz que deve ter entrado no time do Confiança com a camisa 20. Eu vou confirmar para ver quem saiu. Thiago Luiz, camisa número 20 no time do Confiança. Vamos ver a confirmação de quem saiu no time proletário para a entrada ali do Thiago Luiz, camisa número 20. Deixa ela já, Raimundo. Começa o segundo tempo, pois é. Saiu o Rafael Vila, camisa 7, é o técnico Daniel Paulista, coloca um time mais ofensivo agora no segundo tempo. Saiu o Rafael Vila, 7, entrou Thiago Luiz, camisa número 20. Vai arriscar. Oi. Eu gosto desse tipo de ousadia, né? O Rafael Vila não é que estivesse mal no jogo, eu não via dessa maneira. Mas o Thiago Luiz vem se preparando, é um grande meia de ligação. Quem sabe, né, com a entrada do Thiago, Confiança tem um poderio ofensivo maior. E a bola fica de graça no campo do time do América. Vai sair jogando o Zé Ricardo, ele tentou, acabou sendo atropelado pelo Marcos, o árbitro acabou marcando a infração. Thiago Luiz, camisa 20, ficou no vestiário. Vila, Rafael Vila, camisa número 7. É bola solta aqui no campo de ataque do time do América. Bola alçada aqui, tentou buscar o Ademir, chega a bola rascou na cabeça, parece o atacante do América. E o lateral é do Everton para a cobrança. Ele tem pressa, tem Mancini perto da bola, ele recolheu com Mancini. Mancini sai jogando com o goleiro Rafael. O América ganha por 1-0. O América não mexeu pro segundo tempo. A bola fica de graça aqui com o Luan. Luan recebeu o grandalhão. O zagueiro tem que ir aqui perto da bola. Na vinheta e consegue dominar. Ele fez a batida legal. A passada entregando a Matos. Recolheu o volante aqui pelo corredor central. Livre de marcação. Tem o goleirão Rafael. Ele recebe a bola aqui do garotão Luan. Bota no centro da minha cancha. Castilho vem buscar o jogo. Levantou a cabeça. Vai sair jogando. Vai dominando. Outra vez devolveu pro Luan. 1-0 vai dando o time do América. É a Série B do Campeonato Brasileiro. A bola fica com o Rafael. Ele dá uma de zagueiro, toca no setor esquerdo. Aqui da zaga da equipe proletária com Mancini. Mancini devolveu. Fica para lá, fica para cá, entregando pro Rafael. Rafael tentou, deu a longa no cabo de ataque. O passo foi muito comprido de graça com o goleirão Matheus do time do América. Tranquilidade aí, né, seu Costa? É, lançamento longo para procurar o Renan, mas foi muito longo o lançamento, né, o do Rafael. O Renan não conseguiu. Desce o time do América. Pelo setor direito com o Diego. Diego tentou, passou pelo primeiro, pelo segundo, adiantou um pouquinho, vem Mancini na bola, acabou cortando, recuperação de bola pelo setor de ataque com a Demi. Demi vai sair jogando, bota a curtinha buscando o garotão da camisa número 9. Ele tenta evoluir, entregou, buscou para a Demi. Demi quando tentou jogar no câmera ataque com o Léo Passa, a bola ficou de graça no meio do caminho, recupera aqui, bate, fica de graça agora outra vez com o Luan de perna direita. Ele tenta avançar, a bola bate no corpo do Léo, ficou de graça quando ele tentou, dividiu, bola aqui no setor direito, é do time do América, vai carregar o camisa número 10, o Ademir, quando ele tentou, perdeu sozinho, ele tentou dar um toque na bola na frente, só que a bola saiu, faltou campo para ele, o lateral já cobrado pelo Everton, entrega na Castilho, Castilho recebeu, ele vai trabalhando, o Érica Cabrê, a cabeça, bota no setor direito, tem de novo para aqui o Luan, não trocando passe na retaguarda, na intermediária aqui de novo, no seu campo defensivo, todo adiantado o time do América, agora a bola fica com o centro defensivo, entregando na direita, Luciano Caíque, aí que fala, pensa, Manso, domina, bota de novo pro Mancini, 1-0 vai dando o América. São os primeiros movimentos da etapa final. Mancini correu, ele deu uma longa, passe cumprido de graça pro goleirão Matheus, da equipe do América Mineiro. O goleirão tem pressa, ele bota no campo ofensivo, a bola vai sobrar aqui com o Léo Passa, a bola perigosa quando ele tentou, chegou Luan, meteu pé na bola, houve escanteio, hein, Passa, vacilo da zaga, hein. É, chegou, deu um vacilo ali no meio campo, a bola sobrou ali pro atacante do time do América, o Mancini foi lá, dividiu, a bola foi na linha de fundo, tiro de meta a favor do time do Confiança. É, o árbitro apontou pro lado e o bandeirinha foi que deu tiro de meta. Aí para a cobrança, Rafael. Alô, galera do Brasil, aqui a PNP 630 FM 106.9, nova frequência. O balão vai viajando, sobe para cortar para aqui de novo o Anderson, o homem do gol da equipe do América. Agora fica de graça no setor direito, o Kaique recebe, tem Luan perto dele, ele consegue dominar, entregando pro Luan, se esforça bastante, entrega pro Rafael, Rafael dá um bico na bola, o balão subiu, insistiu, tentou Renan Gordon, quando ele tentou, empurrou, e o árbitro apitou e parou, viu, Costa? Marcou a falta do Reis em cima do Anderson, camisa 4 do time do América, que vence pelo placar de 1-0. Sistema PNP de Rádio e TV comandando futebol. Governo de Sergipe. Aí para a batida o goleirão Matheus da equipe do América. Ele toca aqui no setor esquerdo, está jogando com o João Paulo. João Paulo bota rasteirinho, queimando a grama, entregando a Zé Ricardo. Ali é Zé Ricardo, quando ele tentou evoluir, foi derrubado. O árbitro parou e marcou outra falta. Vem bola na área, né, Costa? É, vai levantar na área. A falta cometida pelo Reis. É, ele marcou a falta a favor do time do América, que vence pelo placar de 1-0. Pois é, Zé Ricardo está ali perto da bola, os grandalhões se mandam para a boca do gol, vem cruzamento, vem chuveiro aqui no goleirão Rafael, é falta para o América pelo centro esquerdo, campo de ataque, o América Mineiro vence por 1-0, a Série B Campeonato Brasileiro, e você ligado na emoção, a emoção é comigo, é a sensação é contigo, olha a bola cruzada, no boca do gol, subindo de maneira perigosa, carimbo! Não vale, houve um empurrão. Ô, Costa! É, o cruzamento na área, quando o jogador do América cabeceou a bola, ele primeiro empurrou ali o Everton Santos, camisa meia dúzia, cometeu a falta e no, o gol não foi validado em virtude da falta cometida em cima do Everton. Ele subiu realmente nas costas do Everton, camisa meia dúzia, não convence. Meu caro Rivaldo Sobral, um comentarista de todos os esportes. É, de novo, né, uma bola alçada na área. Agora, o que eu vejo nesse momento, Raimundo, é os erros na saída de bola do Confiança. Especificamente, o próprio Luan, né, muitas vezes querendo desfazer da bola. E não é por aí. Não é por aí. O Confiança tem jogadores com capacidade no meio de campo para sair tocando a bola. Agora, ressalte-se o que o América faz. Você vê que o Kaique mesmo não passa do meio de campo porque o Felipe Azevedo o acompanha. E isso topa, Confiança perde o poderio ofensivo por ali. Mas é tal história, iníciozinho do segundo tempo. Vamos ver ainda a adaptação do Thiago Luiz para ver se acontece algo de melhor ofensivamente por Confiança. É, e a falta aqui no campo defensivo pelo setor esquerdo pertence ao América Mineiro. Alô, galera do Brasil, muito obrigado pelo rádio ligado. Agora vem Anderson, não tem pressa, João Paulo deixa a bola, vai encebando, já passamos dos 6 minutos e meio, segundo tempo, 1 para o time do América, gol de Anderson, 0 para o time do Confiança. Cartão amarelo. Alô, Damascena, aí no Sol Nascente do Santa Lúcia. Alô, Cassiano, um grande abraço aqui, falta cobrada pelo zagueiro. Cartão amarelo para o Anderson. O balão demorou a bater, cobrar a falta, recebeu o cartão amarelo. O balão viajou, chega de novo para cortar para aqui, Zé Ricardo, ele protegeu o balão, curtinho, entregando para o Anderson, tem perto aqui dele o Messias, ele toca curtinho, buscando o Matheus, o goleiro vai sair jogando, bota no campo defensivo, Messias tentou sair jogando, ele fez o break na bola, levantou a cabeça, ainda ele tentou avançar na direita, buscando o Diego, bola perigosa, ele tenta sair jogando no sufoco, Confiança adiantou a marcação, a bola ficou de graça, outra vez aqui, no centro de minha coxa, qual é o passo? Acabou perdendo, recupera de novo para aqui, de novo o Castilho. Castilho vai sair jogando, tenta avançar de novo pelo time. Esse é o Luan. Luan toca com o Kaique. Kaique recebeu de perna direita. Fez o levantamento, buscando para aqui. O Ítalo tenta na cabeçada, tenta avançar, bota no cabo de ataque. Que bela jogada. Ítalo, quando tentou, fechou. Não deu, porque o Messias acabou cortando a bola, saiu. Mas é na tela, é pro Dragão. Tem pressa, Confiança. Correu, Ítalo, correu, cobrou, buscou. Everton cruzou. A bola passa por todo mundo. Chega de novo a zaga para despachar, cortar. Mas o rebote, o Confiança é valente. Vem de novo, novo gol. Bola fica de graça no cabo de ataque. Que Cassino conseguiu rolar pro Ítalo, balançou para lá, balançou para cá, anda ele pelo centro esquerdo, a Everton recolheu lateral, devolveu de novo curtinho, buscando para aqui o Cassino. Cassino fez o levantamento, botou na boca do gol, sobe para cortar por aqui de novo o João Paulo, mas o rebote outra vez é do Dragão pelo setor direito, tentou avançar, ainda ele tentou evoluir para lá, para cá. Thiago Luiz pediu, ele tenta avançar, tenta dominar, curtiu, devolveu, entregando pro Márcio. Márcio recebeu, bota no campo ofensivo, chega para cortar por aqui, Zé Ricardo, recupera a bola pelo time do América, passamos de 8 minutos e meio, é jogo rápido, a bola bota no campo ofensivo, passo cumprido, sai Rafael, tem pressa, Luan, Luan recebeu no corredor central, ele bota a curtinha recebendo o Castilho, na vingueira, camisa número 8, insistiu, tentou, buscou para aqui na esquerda, livre de marcação, que bela jogada, um bom momento, fechou Everton de perna de esquerda, balançou, entregou pro Ítalo, na vingueira, camisa 10, na velada do campo, agora vem por dentro, entrega na Castilho, cabo de ataque, pro Renan, Renan conseguiu, tenta fazer a gira, não deu. Acabou perdendo de novo pro Giovani. Olha, fica de graça com o Zé Ricardo. Ele está jogando pelo time do América. Vai botar no setor direito, buscando a Denia. Livre de marcação na Vieira, o atacante. Ele tentou, balançou, pediu para aqui de novo o Leopardo. Ainda ele tentou, cruzou, bola perigosa. Houve o desvio. A bola foi embora para a linha de fundo. Ô, Antônio Praça. É, tocou ali o Luan na bola de cabeça. A bola foi da linha de fundo. Deixa-me ver ali realmente que marcou o ato do jogo. Tira, marcou escanteio pro time do América, ou marcou alguma coisa? Escanteio pro time do América, né, o reclama ali o Léo Passos, camisa número 9, mas é escanteio pro time do América, que ganha por 1-0. É, vem bola na área outra vez do time do Dragão, galera. São 9 minutos e meio, etapa final, América vence por 1-0, mas é um jogo apertado, é um jogo equilibrado, é um jogo duro, aguenta coração, vai para a cobrança João Paulo, vem bola na área, é um bom momento pro time mineiro, ele fez o levantamento, subiu de novo o Anderson, tentou, subiu com o Léo Passos, Felipe, ele tentou bater, não deu, a bola foi desviada outra vez, é escanteio, Costa. É um novo escanteio, chute de rebote, ela bateu no Kaique, ele fundo, tira escanteado a favor do América, já cobrado. João Paulo recebeu, vai cruzar de maneira perigosa, sobrou de novo, bateu direto pro gol, chega a zaga, tentou despachar a curtinha, bateu rapidamente, a bola vem rasteira, chega para cortar de novo Luan, no rebote, ficou de graça agora com o Ítalo, livre de marcação pelo setor direito, ele consegue sair jogando com o Márcio, o Márcio devolveu, aqui Thiago Luiz tentou receber, a bola foi desviada, cortada aqui pelo Zé Ricardo, é lateral de novo pro time do Dragão pelo setor direito, hora certa no Brasil, 10 da noite, mais 15 minutos, confira conosco pra cara do futebol. Campeonato Brasileiro, fechou o time do América, bateu direto pro gol, Ademir carimbou, gol do América, Ademir aos aos 10 minutos e meio da etapa final. Ele amplia o placar no estádio Independência em BH. Série B do Campeonato Brasileiro. Ademir, América 2, Confiança 0. Um detalhe no gol, Antônio Costa. Bobeira tremenda do Confiança. O Ítalo tinha a bola dominada. Foi passar, passou errado. Proporcionou o ataque no time do América. O Ademir pegou livre, limpou a bola de perna direita, bateu no cantinho sem nenhuma chance pro aquele Rafael. Segundo gol do time do América. Agora América 2, Confiança 0. É a tal história, no time qualificado não pode desse tipo de bobeira, rival Sobral, o comentarista de todos os esportes. Na verdade, Raimundo, o América fez uma blitz, né? Já tinha colocado Confiança lá atrás. E como disse, era o Costa. O Ítalo com a bola dominada, o Renan Gorni passando, ele deu atrás do Renan. Como é que o cara vai enxergar a bola atrás dele? E aí, meu amigo, um erro daquele praticamente na intermediária ali, mais próxima à meta do Confiança, 2-0. E agora as substituições, vamos ver como é que o Ari Moura está se preparando, né, Costa? Está saindo o Reis, camisa número 11, tem o Ari Moura 19, tem o 21, justamente o Iago, e tem também o Danilo Pires 16. Então, Ari Moura 19, Iago 21, Danilo Pires 16, que saiu ali o Rei, saiu o Ítalo. Vamos ver qual foi o outro que saiu. Deixa eu ver ali quem saiu. Vai entrar o Danilo Pires, que é medida 16. Tem que sair o Iago, saiu o Ítalo e saiu o Reis. Sai também o Castilho. Castilho, camisa número 8, contra Danilo Pires, camisa 16, no time da Confiança. Então, é Ari Moura, Iago e Castilho no gramado do Independência. Qual é o número da camisa do Iago? 21. Camisa 21, Iago. Entrou no lugar do Castilho, não é isso? O Iago entrou no lugar do Reis. Né? O Danilo Pires no lugar do Castilho, com a camisa 16. E o Ari Moura entrou 19, no lugar do Ítalo, camisa 10. Ari Moura 19, né? Ari Moura 19 no lugar do Ítalo, camisa número 10. Agora foram alterações no atacado. Pois é, já tinha substituído o Rafael Vila, entrando o Thiago Luiz. Só tem agora uma alteração, técnico Daniel Paulista, né, Rivaldo? Ele agora, não, na verdade, já foi para 4, só tem um agora, e o Kaique está ali sentindo também, né? Eu acredito que o Kaique não tinha condições não, viu? Essa entrada violenta, esse rapaz já tem cartão amarelo. Ele foi no tornozelo do Kaique. Já tem cartão amarelo, pipocou o Arthur Goiano, pipocou o erro mais grave, né? Tirou o Kaique do jogo, né? Tá entrando ali, viu, Costa? Camisa 13, o Thiago Enes, camisa 13 no lugar do Kaique, camisa número 2 do Confiança. Ele marcou apenas o lateral, não marcou nem a falta. Pois é, mais uma alteração, já mexeu às 5 o técnico Daniel Paulista. Lá vindo Danilo Pires, carregando, dominando, tem perto da bola para aqui de novo o zagueirão Mancini, devolve de novo o Rafael. América vence por 2-0, é Série B do Campeonato Brasileiro, e você acompanha todos os dias Show Esportivo às 18h05, mais tradicional programa de esporte do Nordeste. São 41 anos no comando. Obrigado pela preferência. Bola fica de graça outra vez, aquele setor direito foi alçado, a bola chega Diego, cortou o lateral, é pro time do Dragão, já cobrou Everton, ele bota rasteirinho, entregando Danilo Pires a Thiago Luiz, consegue sair jogando, tem pressa, ele devolveu, buscando de novo por aqui o garotão Luan, setor em minha cancha, tem de novo Danilo Pires, bota no setor direito, vai trabalhando a Thiago Enes, só pra ver televisão na partida, em todo lugar do Kaique, de zagueiro pra zagueiro, só jogando de novo com camisa número 4, Mancini de perna esquerda, ele toca com Luan de novo pro Mancini, tem perto da bola por aqui de novo Danilo Pires recebeu, ele consegue fazer o giro, fez a fita agora no setor de minha cancha, vai tentar jogar, deu um passo comprido, volta no setor direito buscando o Iago tentou, balançou, foi pra lá, pra cá, o Arimono, ele tentou, dividiu na boca do gol, chega a zaga pra cortar o rebote outra vez, ele aqui pro Confiança, quando ele tentou, sobrou, bateu direto, a bola explode na zaga, rebota outra vez do Danilo Pires, Confiança vem pra cima, vai tentar jogar de novo, ainda ele tentou, Thiago, ele escorreu, cruzou na boca do gol, a zaga acabou cortando, recupera de novo por aqui o Ademir deu a longa, vai tentar estar jogando com o Léo Passos, a bola ficou de graça, já passamos dos 16 minutos do segundo tempo, a América vence por 2-0, a bola fica de graça aqui de novo no campo de ataque com o Iago recebeu, que bela jogada, dividiu, viu a boca do gol, a zaga curtou, rechaçou, ficou de graça outra vez aqui com o Thiago Luiz, ele deu curtinha, fez a jogada legal buscando Danilo recebeu, protegeu, devolve a Mancini sentou ali na cancha, buscando outra vez aqui de novo a equipe no cabeça com o Iago, devolve a Danilo Pires, livre de marcação, ainda ele tentou receber o espaço, vai jogando na direita, buscando o Thiago Enes, é bola de pé a pé, se desloca ali Limona, recebeu a Limona na beirada do campo, ele tenta avançar, consegue fazer a fita, fez um giro, não deu, a bola passou. Outra goza vez no rádio, comentarista de todos os esportes, você, Rivaldo Sobral. Olha, Raimundo, o futebol hoje não comporta erros, né? O Confiança teve erro de marcação no primeiro gol. E teve esse presente aí, né, a falta de comunicação entre o Ítalo e o Renan Gorner. E a verdade é que esse placar fez com que o Daniel mexesse à torta e à direita. Agora mexeu e eu acredito que o Confiança está tendo um ímpeto novo. E se fizer, tem condições de chegar e fazer um gol e tentar pelo menos buscar um empate. Mas não pode vacilar em jogos desse porte, Raimundo. Pelo setor, Ivinha Cristian retoma a bola de novo aqui. Ademir toca com o Zé Ricardo. Insistiu, Lavinino baixou a camisa número 10. Insistiu, Juninho. Juninho tentou, adiantou, avançou, protegeu para o juiz. Foi falta, né, Costa? É, houve sim a falta ali do Madison e no jogador Ademir, do time do América, que vence por 2-0. É, galera do Brasil, não há distância que eu não sei, fala, obrigado pelo rádio, ligado aqui as emissoras AM, FM, APNP 630 e a FM 106.1. Mudou e gostou de frequência, 106.1. Aqui, seleção do rádio, comando de Otacílio Leite. Aí para a cobrança na falta aqui, Zé Ricardo. Não tem pressa, ganha por 2-0, vai encebando, vai gastando tempo. Zé Ricardo toma distância, porque mais atrás tem João Paulo, chegando também o camisa 3, Messias. O Zé Ricardo, ele fez o levantamento, botou na boca do gol, tenta na cabeçada, a bola passa pela linha de fundo. Outra vez o baixinho Ademir, numa bicicleta de pneu furado, quase encosta. É, o toque de cabeça do Anderson, o Ademir tentou a minha bicicleta, foi na linha de fundo, tiro de meta, forma do time do Confiança, 2-0 para o América. É, galera do Brasil, e o Confiança tem pressa, a bola fica de graça aqui de novo com o Danilo Pires, ele bota rasteirinho, entregando aqui para o Mancini, para o zagueiro Luan acostado pelo atacante, o Leo Passos, ele toca com o Rafael Ortiz, brincadeira, deu errado, a bola ficou de graça outra vez com o time do América, vai tentar fechar Zé Ricardo, insistiu, tenta no campo de ataque, quando já havia empurrado por aqui o Zé Ricardo, e o árbitro parou, e a falta é perigosíssima, contra o gol do Dragão, hein, Costa? É, ele marcou a falta no Iabe, já que chegou ali por trás, sentou a bola, segundo o Arthur pegou o jogador, e agora houve o erro do Matheus Mancini quando foi passar a bola, ele passou a bola errada, proporcionou esse contra-ataque do time do América, a falta é perigosa em favor do time do América, que vence por 2-0. Foi o que Rivaldo falou há poucos instantes, não pode cometer esse tipo de erro, principalmente na saída de bola. A verdade, né, Raimundo, que é um erro infantil, porque a maior recomendação dos treinadores, não se sai jogando dessa maneira em frente à zaga. E o Matheus não visualizou o adversário. E aí o Iago, que no meu modo de ver não houve falta nesse lance, a bem da verdade, o ato marcou. Mas o Iago foi na bola, pegou a bola, o jogador foi que se atirou em cima dele. Mas enfim, né? E teve outro erro. Bola alçada na área, Thiago Enes marcando o Anderson. Anderson vai ganhar todas pela estatura que tem. E Léo Passos é o encarregado para a batida. Tem Giovani um pouquinho mais atrás. É, o João Paulo, o Giovani bateu, a bola explode na barreira, vai viajando, a bola fica de graça com o Iago lá, vem ligando o motorzinho, ele passa perto, cima da bola, passa pelo primeiro, vem por dentro, devolve a Thiago Luiz, ele bota no setor direito, que bela jogada, no peito, tenta avançar, quando ele tentou bater o Thiago, ele espalma, a bola foi embora, apenas um tiro direto, o Antônio Costa! É, poderia ter feito uma jogada diferente, tentou bater de muito longe, tocado pro lado, pro Arimoro, até mesmo levantado pro Renan Guardi, mal linha de fundo, tiro de meta 2-0 América. 10 da noite mais 25 minutos, confira conosco o placar do futebol. Campeonato Brasileiro da Série B, no pique do jogo, no embalo do tempo, galera. Em BH, no estádio Independência, jogados 20 minutos da etapa final, no placar da casa do Marcineiro de América, 2, Confiança, 0. Os outros jogos do Brasileirão da Série B, amanhã, domingo, nos aflitos às 4 da tarde, Náutico e Cruzeiro, às 6h15 no Orlando Scarpelli, Figueirense e Juventude. Também amanhã no Brinco de Ouro, às 6h15, Guarani e Avaí. E no estádio Santa Cruz, às 8h30 da noite, Botafogo de Ribeirão Preto e Vitória da Bahia. Hipermercado JM, o barateiro de Porto da Folha e região. Tradição e credibilidade há mais de 30 anos, com preços imbatíveis. Hipermercado JM, sempre melhor. De bem com a vida, torcedor do Brasil. Aqui outra vez o Confiança tenta sair do campo defensivo. Bola passada por Danilo Pires. Ele deu uma longa, Iago livre de marcação. Preferiu estar jogando com Everton. Lá vem ele, vai tentar levantar. Fez o levantamento de maneira perigosa na boca do gol. Chega despachando, cortando o Zé Ricardo. O balão subiu. Outra vez a bola da equipe do Confiança. Quando tentou o Renan Guarda, a bola ficou nas mãos do goleiro Matheus Antônio Costa. É, pegou mal a bola agora o Renan. É uma boa oportunidade do Confiança tentar marcar o seu primeiro gol no jogo. Renan tentou de voleio, ela pegou mal, fraquinha, o Matheus catou firme, 2-0 América. E você acompanha todas as tardes, só da parada com Dantas Mendes na 630M. Às 16 horas tem Zito Costa sertanejando. E pela manhã tem Júlio César, aqui na manhã, Felipe, aqui de novo pelo setor esquerdo, a bola bota no peito, o garotão Everton, ele consegue passar o pé por cima da bola, devolveu, entregando aqui com o garotão Danilo Pires, recebe na intermediária, devolve de novo, é bola solta no campo de ataque. Que Thiago Luiz vem buscar o jogo na vira, camisa número 20, foi pra lá, foi pra cá, de perna de esquerda, soltou, devolveu a Danilo Pires, é bola dominada do time do Confiança, adiantou Matos, entregou, passou, devolveu, outra vez um pouco mais atrás, entregando pro zagueirão Luan Mancini, começa tudo outra vez, metade do segundo tempo, América Mineiro ganha por 2-0, e você no pique das emissoras da PNP, na direita Thiago Enes, protegeu, devolveu, tabelou, soltou, carregou, entregou de novo pro Luan levanta a cabeça, devolve no setor em minha canja, buscando por aqui o garoto Matos, que bela jogada, entregou no cabo do ataque, lá vem a Limona, sai da ponta, vem pro meio, começa de novo, setor na minha cancha, fez a tabela, rolou, entregou, passou pro Danilo, é bom momento pro time do Confiança, a Thiago, ele não deu, a bola passou, escapou do Ari, ficou de graça, outra vez com o Zé Ricardo no time, e do América entregando a João Paulo deu a longa do canto do campo ofensivo, vai tentar estar jogando, entregando pro Leopardo, ele joga no setor de ataque, insistiu, vem Luan na raça, acabou retomando a bola pelo time do Confiança. Lá vem Luan tentou na direita, Thiago Enes, lá vem ele na beirada do campo, consegue devolver a bola dominada, ele perde esquerda, quem recebe é Márcio, um pouquinho aqui pelo setor esquerdo, entregou, buscou Everton entregando ao Iago devolveu a Thiago Luiz, lá vem ele veste a camisa 20, sentou na minha cancha, insistiu, caminhou, tentou, passou, dominou no setor direito, buscando o Enes, lá vem o Thiago, 23 jogados, segundo tempo, 2-0 Thiago, ele carregou, dominou no bico da chuteira, livre de marcação tem o Danilo Pires, ele bota no setor esquerdo, que bela jogada, recolheu, passou no Miro, vem Everton, abriu pelo setor esquerdo, Iago devolveu, tentou, buscou Thiago, é bom momento, é o Dragão chegando na boca do gol, entregou, passou pro Danilo, vai tentar bater o direto pro gol, uma bomba, linha de fundo, a bola passou, bom Antônio Costa. É, o Danilo Pires pegou bem, pegou de perna direita, bateu forte, mas ela subiu muito, linha de fundo, tiro de meta pro time do América, que vence pelo placar de 2-0, agora camisa 19 no time do América, camisa 19, deixa eu ver aqui, é o Felipe Augusto, 19 Felipe Augusto, sai Felipe Azevedo, camisa número 7, e vai entrar o camisa 23, o camisa 23, o Rodolfo deixou gramado, acho que o Léo Passos, camisa número 9. Rodolfo 23, no lugar do Léo Passos 9, saiu Felipe Azevedo e entrou justamente o Felipe Augusto, camisa 19. Pois é, Felipe Augusto, 19 do Felipe Azevedo, e o 23 é o Rodolfo, no lugar do Léo Passos, camisa 9. O tempo passa, torcedor do Brasil, jogados 24 minutos e meio, segundo tempo, e você ligado nas emissoras MFM da PNP, bola dominada aqui no centro defensivo, recebeu para aqui de novo Luan, coçada aqui pelo garoto Rodolfo, ele sai jogando, tem perto do seu companheiro de zaga, que recebe a Mancini, vai trabalhando, levanta a cabeça, vai sair jogando de novo aqui na sua retaguarda, se aproxima dele para aqui o Danilo Pires, foi pra lá, foi pra cá, preferiu estar jogando no setor defensivo, entregando pro seu companheiro de zaga Luan, a Márcio, Márcio tenta na verdade no campo buscar Thiago Enes, ele tenta avançar, ia pra frente, vem pra trás, deu um tapa na bola, devolveu de novo a Luan, Confiança tem dificuldade, ele foi ao bloqueio, fica lá no seu campo defensivo, sai jogando aqui de novo, corredor central, buscando o garotão, o Mancini, a Danilo Pires, levanta a cabeça, vai embora pelo time do Confiança, Thiago se aproximou, recebeu, sai da lateral, vem pro meio, ele passa pelo primeiro, vai sair jogando, tentou, deu um passo longo no setor esquerdo, buscando para aqui de novo o garotão Everton. A bola ficou de graça, era pro Iago, ficou de graça com o Matheus, goleiro da equipe do América. Hora certa no Brasil, 10 da noite e 30 minutos. Confira conosco o placar do futebol. Brasileiro da Série B no pico do jogo, no embalo do tempo, galera! Em BH, no estádio da Independência, jogados 26 minutos, etapa final. No placar de laticínios peruano de América, 2, confiança, 0. 26 minutos do segundo tempo, Brasileirão Série A, Atlético Mineiro 0, Sport também 0. Laticínios Peruano, diversidade em laticínios, embutidos, enlatados e embalagens. Laticínios Peruano, Avenida Coelho Campos 78, próximo ao Mercado Albano Franco. Na paz do seu sorriso, sem medo e sem segredos, assunto para ele, 2-0, já passamos 6 minutos e meio, segundo tempo, América 2, Confiança 0. Quem é Costa? Toma amarelo. Thiago Luiz, ele foi ali de carrinho de frente e recebeu o cartão amarelo. Thiago Luiz, camisa 20 do Confiança. Rivaldo Sobral, o comentarista de todos os esportes. Olha, a verdade é que o segundo gol, Raimundo, fez com que o Confiança acelerasse mais o jogo, e aí você sabe que o raciocínio vai embora. Alguns jogadores errando passes que costumeiramente não acontece. E o América, volta aqui a dizer, e falava bem antes, durante toda a semana, é uma boa equipe, uma equipe que se retrai nesse momento, né? Tem a opção de fazer a marcação alta, mas depois retorna toda para seu campo e aí retira os espaços da Confiança. O espaço que o Iago precisa não está acontecendo, né, até porque é um homem de velocidade. Mas enfim, Confiança está tentando é ter cuidado para não receber mais gol também. Vem deu dominando outra vez o time do Confiança, a bola fica de graça aqui, lá vem ele carregando pelo setor direito, o Iago. Iago bota curtindo o setor em minha cancha, tenta evoluir, tenta avançar na esquerda, livre de marcação, quer receber foi o Everton, completamente avançado, se deslocou para aqui, Thiago Luiz, olha ele aí, recebendo na beirada do campo, vai tentar, está jogando, deu um tapinha na bola, devolveu a Danilo Pires, protegeu o balão, ainda ele dominando o bico da chuteira, conseguiu devolver, entregando a Thiago Luiz, começa aqui no setor de minha cancha, fez a tabela, Mato recebeu, adiantou, Arimona tentou avançar, que bela jogada, passe mal feita, a bola correu demais, ficou de graça pelo setor defensivo, sai jogando para aqui o garotão, o Felipe Augusto pela equipe do América, ele bota no campo de ataque, tentou só jogando com o Ademir, ainda ele acabou perdendo no pique, a bola sobrou com o Everton, que bela jogada pelo meio, tentou, avançou, dominou por baixo, chegou Zé Ricardo, na bola, linha de fundo, escanteio pro Dragão, Antônio Costa. É, bom ataque do time do Confiança, ali a jogada do Everton, tentou o Renan, apareceu lá justamente o Zé Ricardo, colocou ali de fundo Thiago Luiz, vai cobrar o escanteio. É um bom momento, é sempre um bom momento, escanteio. E os grandalês foram para a área. Vai ter outra alteração no América. Outra alteração no time do América. Vamos ver quem vai sair do Giovanni. Camisa número 11. Está entrando o Ale. Camisa 17. Está Giovanni, número 11. Entra Ale, 17 do América. Vai para a cobrança do escanteio. Thiago Luiz, quem sabe pode ser agora 29 jogados. Etapa final. América vence por 2-0. A Rádio PNP. A MFM 630-106.1. Escanteio cobrado. Gol correu Thiago Luiz na cabeça. Ela sobe para tirar de novo por ali. Recuado o garotão Zé Ricardo. A bola saiu. É lateral. É pro time do Confiança. Tem pressa por aqui. O Thiago Enes correu, cobrou, devolveu, se aproxima dele por aqui, Danilo Pires, ele bota no setor direito, que bela jogada outra vez do time do Confiança, vem aqui, ia para frente, vem para trás, conseguiu devolver, buscando para aqui o garotão Luan tenta avançar, Confiança imprensa o time do América, perde por 2-0, a bola alçada no setor direito, quando ele tentou, ganhou o lateral, outra vez Thiago Enes tem pressa, vai sair jogando, pediu para aqui de novo Danilo Pires, a bola bate no corpo do jogador do América, lateral, é mais um pro time do Confiança, vamos Thiago, vamos pra frente, meu filho, 2-0, ganhou o América, Série B, campeonato brasileiro, lateral cobrado, Luan recebeu, pediu para aqui de novo o Mancini, ele toca no setor de minha cancha, buscando o Danilo, Danilo levanta a cabeça, Márcio já se mandou a Thiago Luiz, ainda ele, é bom momento, se mexeu por aqui, a Limona, tem nível de marcação no setor esquerdo, o Iago, ele bota na direita, Thiago Enes, conseguiu recuperar a bola, ainda ele domina, devolveu, um pouquinho mais atrás, tabelando de zagueiro para zagueiro, Luan e Mancini, recebeu na esquerda, a Everton, ainda ele, esse é Danilo Pires, tenta avançar, ele deu uma bola longa, buscando ali Moura, que bela jogada, só que o passo foi cumprido. Chegou atrasado ali Moura, apenas um tiro de meta, Antônio Costa. É, a intenção do Danilo Pires foi boa, né? Tentou realmente pegar ali em profundidade o Ali Moura, mas a bola foi muito forte, ficou na grama, no fundo, tiro de meta a favor do América, que ganha por 2 a 0. 10 da noite, mais 35 minutos, confira conosco o placar do futebol. Campeonato Brasileiro da Série B no pico do jogo, no embalo do tempo, galera. Jogados 31 minutos, etapa final, no placar de Vladimir Topeças de América. 2. Confiança. 0. Nos jogos de amanhã no Brasileirão Série A, amanhã às 4 da tarde no Maracanã tem Fluminense e Santos, também às 4 da tarde no Olímpico, Atlético Goianiense e Palmeiras, às 6h15 Internacional e Flamengo, também às 6h15 Atlético Paranaense e Grêmio. Vadinho Motopeças, oficina ampla e equipada com serviços de retífica e tornearia na Simeão Sobral, Nestor Sampaio, Oswaldo Aranha e Heráclito Hollenberg. Vadinho Motopeças, essa marca é forte. A vida só gosta de quem gosta dela. Obrigado, meu Deus. Obrigado por mais um dia. Obrigado por viver. Obrigado pela audiência, galera. A bola fica dominada na beirada do campo, setor direito do Thiago Heleno. Devolve a Danilo Pires. Um pouquinho mais atrás, ele consegue fazer a tabela. Retrocedeu, entregou a Luan. Luan Mancina, Everton. É ainda ele. Sai da lateral, vem pro meio. Vai trabalhando com a canhotinha. Levantou a cabeça. Livre de marcação. Tem aqui o garotão Iago. Recebeu Danilo Pires. Ainda ele tenta avançar, tenta dominar. Deu um tapa na bola. Devolve outra vez aqui no campo, né? No campo defensivo, sem opção de jogada, está jogando de novo aqui com o Mancini, Mancina, Danilo, a Matos, Matos tentou, pode evoluir, pode avançar, pode dominar, entregando a Luan, entregou o setor na minha cancha, buscando o Thiago Luiz, e a para frente, vem para trás, consegue devolver pro Rafael, o goleiro sai jogando, tem pressa o goleirão do time proletário, já passamos dos 33 minutos, segundo tempo, América vence por 2 a 0, com gols de Anderson e Ademir, bola de graça, recebeu, vai carregando para aqui de novo, Danilo Pires. Eles bota a curtinha, solta devolvendo, entregando pro Luan. Não, Luan levantou a cabeça, ele vai tentar estar jogando. Fez o levantamento, o cruzamento pro Iago. Esse é Everton, recebeu Thiago, o Iago pediu, ele deu um tapa na bola. Tentou, insistiu, buscou ainda ele. Devolveu, que bela jogada. Dividiu, chega a zaga do América pra cortar. Bola de novo no setor direito, tentou sair jogando com o Diego. Perdeu, recuperação de bola aqui de novo, setor esquerdo ao Iago. Iago levantou, carregou, entregou pro Thiago. Vai tentar bater direto pro gol, uma bomba. Explode no Zé Ricardo, o rebote outra vez é do Thiago Luiz, na direita Thiago Enes, ainda ele, é de Thiago para Thiago, devolveu, entregou pro Márcio, Márcio levantou a cabeça, livre de marcação, tem Ali Moura, ele foi comigo, Ali Moura recebeu, tentou cruzamento, a zaga acabou cortando, a bola foi pra linha de fundo, ele marcou o pênalti, bateu na mão do zagueiro do time do América, a bola cruzada pelo Ali Moura, bateu acho que na mão do Anderson. É caído, deixa eu ver ali, acho que foi o Anderson que matou no braço do Anderson ou do. Foi do Anderson. É do Anderson, camisa 4. Anderson, camisa 4. E o bandeirinha na hora quando ele correu pro fundo. E se ele tiver de dar amarelo, o Anderson já tem amarelo, hein? Não, mas parece que agora, mas agora parece que quando dá pênalti não dá mais um amarelo. Não, mas é porque ele tá com o cartão amarelo na mão, então anotando alguma coisa. É, anotou alguma coisa. E Anderson botou propositalmente. É pênalti, Renan Gordon vai para a batida. É um bom momento de descontar, ainda tem muito tempo. Ali ajeita ali a chuteira, o zagueirão Messias e o Renan tem a chance de descontar para cá. A América ganha por 2 a 0. Pois é, está ali o goleirão Matheus Cavicchioli. Cavicchioli é o goleirão do time da América. Isso é mais uma catimba ainda, não, Rival? É, está abarrando a chuteira. O zagueiro. Quando vai o goleiro, tudo bem, mas o zagueiro, esse tempo todinho amarrando a chuteira na área para ganhar tempo. É, ele vai ter que acrescentar aí, né? Mas vamos ver aí o Renan, que é um excelente cobrador também. Thiago. Renan Gorda. Renan Gorda, perto da bola. Pensei que era o Thiago Luiz. Vai Renan, partiu para a bola. Olhou pro goleirão, bateu, carimbou! Gol! É do Dragão! Renan Gorda, camisa 9 de pênalti. Com elegância, goleirão Matheus foi pro canto esquerdo, a bola no canto direito. Desconto pra cá no estádio Independência em BH. 36 minutos, etapa final. Com a festa, desconto o placar. É Série B do Campeonato Brasileiro. Machuca, machuca agora o coração azul e branco. Ele foi pra galera. América 2, Confiança 1, de pênalti Renan Gomes. O detalhe do gol, Antônio Passar. Bateu com muita categoria, de perna direita, colocou o Matheus no canto esquerdo, da bola do lado direito. Gol do Confiança, Renan Gomes, camisa número 9. Agora tá lá, América 2, Confiança 1. É, e tem tempo de empatar. Olha, fica de graça com o Thiago Luiz, ele bota fora em bola, na vira de perna esquerda, ele vai trabalhando, consegue devolver, fez a jogada na galva, buscando pro Márcio, Márcio tenta evoluir, o jogo vai esquentar pro ali, ali tentou receber, foi pro terreiro, para o juiz, foi pauta em cima do Thiago Emes, Rivaldo Sobral, tem tempo demais, né, velho? É o que eu digo, Raimundo, Confiança com os erros individuais está perdendo essa partida. Agora, eu quero ressaltar aqui também o que fez o Daniel Paulista. Não foi, não se acovardou, não teve medo de tomar mais gols, partiu, e quem entrou está mostrando bom futebol. O próprio Thiago Luiz está se acertando aí, né? O Iago se movimentando bastante, né? E tem tempo, esses jogos são muito equilibrados, esses jogos não permitem, são falhas como Confiança permitiu, como Confiança cedeu em 2 gols da equipe do América, Raimundo. E lá vem outra vez o time do América, a bola do Zé Ricardo, ele deu um passo cumprido, antecipa para cortar Luan, Luan devolve buscando Rafael, tira dali o goleirão, balança o Rio, o jogo vai ficar dramático, fica brigando pela posse da bola, o Arimura, ele consegue passar, devolver buscando o Thiago Santoni, minha cancha, Danilo Pires, ainda ele protegeu, lá vem ele dominando o delegado de quarteirão, ele abriu com o passe, entregando a Everton, bom momento, olha o Iago livre de marcação, ainda Everton tentou, demorou, entregou pro Iago, deu na dividida, o passe foi muito cumprido, chega para cortar Messias acostado pelo Iago, ainda ele tenta sair jogando, tenta avançar, entregando pro Zé Ricardo protegeu, conseguiu fazer o giro, fez a fita, bola foi ligada com o Ademir, quando ele deu um bico na bola, saiu, é lateral, é pro time do Dragão, que tem toda a pressa do mundo, 2-1, lateral cobrado, recebeu o Iago, devolveu a Everton, ele tentou levantar a boca do gol, aparece para cortar de novo o tiro com o Messias, bola fica de graça, só dá o Dragão, outra vez recupera para aqui Matheus Rocino, ele devolve, entregando aqui por Rafael Santos, o goleirão não quis brincadeira, deu um tapa na bola, entregando no cabo de ataque, quando ele tentou, avançou, derrubado. Aqui fica no chão o Renan Gorda, e a falta, viu, passe pro Dragão, quero ver no corpo dele, foi o Anderson. É, nova, o antes, camisa 4, por trás, e ele não vai dar nem cartão amarelo. É, rapaz, vai todo mundo pra boca do gol. Alô, torcedor do Brasil, não há distância que nos separa aqui, futebol diferente no Brasil. O Dragão descontou e vem para cima tentando a todo instante o gol do empate. Bola foi dominada pelo Luan. Luan entregando pro garotão Mancini. E pela esquerda Mancini vai trabalhando. Everton apareceu, recebeu, soltou, devolveu. Quem dá recebe, que é sempre jogo de preferência. Ele preferiu jogar com o Mateu de novo a Luan, Thiago Enes. Vão trocando passes aqui na retaguarda. O Confiança tenta chegar o gol do empate. Ainda Luan tem Matheus. Aqui acossado, chega de mim em cima dele. A bola ficou de graça com o goleirão Rafael Santos, de novo devolveu pro Luan, tem que sair jogando com elegância, com categoria, com sabedoria, a bola fica de graça, emoção é comigo, a sensação é contigo, quando ele tentou, derrubou outra vez o Márcio, mas cometeu a falta ali em cima do Márcio, o número 27, né? Não, 23, é o Rodolfo. E é a verdade, meu Raimundo, que zonante jogo. E ele é muito forte, rapaz. Usa o antijogo, o América, no nascedor da jogada, eles vão parando logo. Isso aí tem que ser coibido. Bola aqui dominada outra vez com o Thiago Luiz, o Confiança, um time valente, insiste, não desiste, bota no setor esquerdo com o Everton, devolve de novo a Thiago Luiz, no setor em minha cancha, vai descendo, vai avançando com o Luan, todo avançado do Dragão no campo adversário, a bola fica de graça outra vez aqui com o Danilo Pires na esquerda livre, ele recebeu, tentou o Iago, Iago tenta avançar, solta, devolveu de novo pro Danilo, Danilo vai tentar. Não, aí não. Chute fraquinho, goleirão. Se esforçou, mas defendeu, né, Costa? Ele tentou tocar pro Renan, só que ele bateu muito forte. Passando ali pro Renan Guardi, e apareceu lá o goleiro, catou firme, me garantindo o placar de 2-1 pro time do América. Ô, Raimundo, oi. Fala aí, Renan. 5 gols em 3 jogos, né? Bela média desse rapaz que estava aí né, e está se recuperando, mostrando que é um bom jogador. Mas ele sempre foi importante, né? Ele sempre fez gol. Lembra do acesso à Série B? Ah, é. Sim, sim, verdade. Eu estou falando que ele deu uma parada esse ano, mas está voltando em grande estilo aí. É porque lesão, às vezes, né, rapaz? O jogador se prejudica. Ele teve a lesão, depois teve a Covid. É, ele teve no jogo com o Itabaiana lá. Inclusive, o gol foi dele lá naquele primeiro turno. Misericórdia, rapaz. A bola de novo no campo de ataque. Chega Zé Ricardo para retomar pela equipe do América. Ele tentou evoluir, tentou avançar. Acabou sendo empurrado o árbitro. Parou e marcou. É falta para o time do América Mineiro. Alô, torcedor do Brasil. Aqui, futebol diferente. Seleção do Rádio. A PNP sem oba-oba. Mais audiência maciça em todo o estado de Sergipe. É a única emissora que não encomenda pesquisa. É a única emissora que não paga pesquisa. Mas audiência maciça. Outra vez aqui, tenta estar jogando o Rodolfo, ele deu errado, chega Mancini, mete o pé na bola, a bola fica de graça outra vez com o time do América, vai estar jogando no campo de ataque, insistiu, dividiu, recuperou de novo a equipe do Confiança, que bela jogada. Sentou ali minha caixa, Danilo tentou evoluir, livre de marcação, tem por aqui o garotão em água. Renan, ainda ele recebeu, tá no comando, lá vem o garoto ali, ele vai tentar bater direto pro gol, uma bomba, a bola foi embora. Resvalou, escanteio, Antônio Costa. É, Arimolo bateu de fora da área, bateu forte de canhota, ela bateu na zaga, linha de fundo, escanteio. Quem sabe agora o gol de empate do Confiança, Thiago Luiz cobra. Ele gosta desse tipo de jogada, um chute seco. Escanteio, 42 minutos, etapa final, 2-1 América, escanteio, Thiago Luiz correu, levantou na boca do gol, a zaga acabou rechaçando, cortando outra vez. E vai pra linha de fundo, é mais um escanteio, Costa, tá amadurecendo o gol azulino. Novamente, Thiago Luiz é para a cobrança. Thiago, meu filho, solta a emoção, meu. Tá na hora do gol do empate. Tá na hora de molhar o biscoito. América Mineiro 2, Confiança 1. Thiago Enes para a batida do escanteio. Emoção é comigo, sensação é contigo. Vai pra bola, Thiago Enes, galera. Ainda ele levantou na boca do gol, tentou na cabeçada. A bola passa pela linha de fundo. Como diria Silvalina, se vivo estivesse, diria: eu vi a princesa de na praia. Ô, Antônio Costa, que castigo, hein, velho? É verdade, a cobrança no escanteio, a bola resvalou na zaga, o Luan tentou de cabeça, pegou na linha de fundo, o tiro de meta vai ser cobrado. Continua 2-1 pro América. Meu caro Rivaldo Sobral, deixaram pro finalzinho essa emoção, é isso, hein, meu irmão? Não, na verdade, Raimundo, o segundo gol desestruturou um pouco e o Confiança está lutando dentro com sua bravura e tudo. E não digo, acho que vai até acontecer um empate, tem condições para isso. Tá vendo, América? Bola perigosa na boca do gol, chega o América, antecipa para cortar Luan, bola, rebote, fica de graça com o Thiago Enes. Ele tenta evoluir, Ali Moura, ainda ele tenta avançar, tenta dominar, coçar de novo no campo de ataque, ele deu um totozinho na bola, buscando por aqui o Luan, Mancini tá perto dele, ainda ele, o zagueirão recebe 43 minutos e meio, etapa final, ainda teremos os acréscimos, a Danilo Pires, vamos embora, quem sabe faz hora, não espera acontecer, 2-1, América vai ganhando, a bola ficou de graça. Bola de novo no campo de ataque, recebeu Ali Moura, conseguiu fazer o giro, Renan está no comando, passa pelo primeiro, pelo segundo, vai queimando ali, adiantou um pouquinho a bola, fica de graça outra vez, o rebote com o Renan, entregou a Thiago Luiz, outro lado do campo, ele fez a batida legal, quando ele tenta avançar, tenta evoluir, Iago recebeu, deixou de novo para aqui com o garotão Everton, a Danilo Pires tentou no campo de ataque, tentou bater pro gol, dividiu, chega a zaga para cortar, rebota outra vez a equipe do Dragão, que vem para cima, um time valente, está na hora de molhar o biscoito, ele tentou, avançou, rebota outra vez no time do Confiança, aparece para cortar, não tem ninguém do América no campo de ataque, todo recuado, tacuado. Thiago Enes recebeu, levantou na boca do gol, a bola passou, vai tentar para aqui o garotão Everton, chega Diego, meteu o pé na bola, é lateral, aguenta coração. Aguenta, coração! Ô, Antônio Costa, tem mais uma alteração. É, mais uma mudança ali no time do América, deixa eu ver ali quem vai entrar, parece que o camisa número 13, né? Camisa 13 é o Daniel Borges. Daniel Borges, 13, no time do América. A bola tá rolando, saiu o Ademir, entrou o Daniel Borges, ficou de graça, outra vez cruzamento, agora gol, chega a zaga, Michel para cortar pelo time e do América. Entregou pro Juninho, Juninho vai do outro lado do campo, olha o contra-golpe, não pode ir a vacilo, ficou de graça com o João Paulo adiantou, avançou, Zé Rodolfo perto da bola, ainda ele, quando ele tentou, o árbitro parou, poste e marcou. E não houve nada, o Mato chegou, encostou no jogador e caiu. Ele marcou a falta a favor do time do América. América, que ganha por 2-1. Como é o nome do cara? Daniel Borges, né? Daniel Borges. Ele é lateral direito. Qual é o número da camisa dele? É o 13, saiu Ardemir, camisa número 10. O Lisca, que de doido não tem nada, tirou um atacante que não é marcador e botou outro marcador, né? Porque ele viu que o Coveiro tá partindo para cima. Agora já sumiram os gandulas aí, viu? Olha, rapaz, olha, dizem que o uso do cachimbo deixa a boca torta. Os garçons. Para você que está nos ouvindo, deu para entender, né? Os garçons são as pessoas que recolhem as bolas aí, servem, tem que servir aos jogadores. E nos servem, essa classe tão importante. Um abraço para você, garçom. Muito obrigado pelo rádio. 4 minutos, viu? Eu adoro os garçons, porque eles me tratam bem, eu tenho que tratá-los com muita educação. Outra vez a bola tá rolando, tá girando. Você me recebeu, vai trabalhando com a perna descendo, ele bota no centro da minha cancha. Ainda Thiago Luiz, dá tempo de empatar. 46, vamos até 40, vamos até 50, né? É 4 minutos, 49. A volta é não, 49. Deu 5, deu mais um. Ah, 5 mais minutos. Um. Vamos até 50. Outra vez, o time do Confiança é um time é valente. O remoto ficou de graça por aqui com o Thiago. O Thiago entregou de novo pro garoto Ari Moreno. Ele bateu cruzado. Não, o cara chega a zaga para despachar. Vai cortando. Devolveu buscando o Zé Ricardo. Entregou o centro da minha cancha. Rodolfo tentou, avançou, dominou. Deu na dividida. Quando ele tentou ir, agora parou. Vai ficar encerbando por aí para ganhar tempo. O garotão. E agora houve a falta, sendo Luan por trás. Está ali do jogador João Rodolfo. Rodolfo, camisa 23 do time do América. Agora, sem sombra de dúvidas, um grande jogo. E o time do América é um time muito experiente, viu, Ivaldo? Ah, muito boa a equipe, Raimundo. Eu acho que um jogo com uma arbitragem também, que questiona um outro lance, né? Mas uma arbitragem boa. Para mim, o erro grave dele foi não ter expulsado o Felipe Azevedo no segundo lance, que ele já tinha cartão amarelo. Mas no contexto geral, uma arbitragem que não atrapalhou a equipe do Confiança. O Confiança vacilou em dois lances e está pagando caro com o resultado adverso até agora. Pois é, mas não acabou não, hein? Não acabou não. A bola fica de graça na cozinha. Ele toca de novo Luan buscando o Mancini. Mancini aqui pelo setor de minha cancha, vai carregando o Thiago Luiz, lá vem ele, o bom jogador. Ele veste a camisa número 20, fez o levantamento, entregando aqui de novo para o Arimora. Chega João Paulo, antecipa, corta, mas o rebote é do Dragão. Ainda ele, Arimora, recebeu aqui na beirada do campo. Ele tentou avançar, deu na boca do gol. Vem Zé Ricardo para cortar. Zé Ricardo deu uma longa, vai tentar avançar, buscar para aqui o Rodolfo, chega de novo, antecipando muito bem, cortando numa pro Rafael. Rafael deu uma desagrada, ele bota no campo esquerdo, entregando aqui de novo o garotão Everton, recebeu o Iago. Iago balançou, insistiu, tá na hora do gol do empate, ele bateu cruzada, a zaga acabou cortando. Quando tentou, recuperou, dividiu, avançou, dividiu, vendo de novo na boca do gol, é bola perigosa no time do Confiança. Ele tentou, desceu, avançou, buscou o Everton e a Danilo Pires, é um bom momento. Olha o Dragão fechando, Danilo Pires, é pressão pro Thiago livre de marcação pro Everton. Capricha no cruzamento, meu filho. Bateu cruzado. A bola cruza toda a extensão. Vai ali Moura, recebeu. Tá na hora do gol do empate. Quando ele cruzou, o goleirão botou para escanteio. O Antônio Costa quase lá dentro. É verdade, cruzamento do Ali Moura. Ela veio morrendo no ângulo superior direito do arqueiro Matheus, que deu um tapa, colocou na linha de fundo. Escanteio pro Confiança. É, gente, gente, e quem cobra? Thiago Luiz. Thiago Luiz, meu filho, capricha nessa bola. Tá na hora do gol do empate. Thiago Luiz correu, levantou, o goleirão saiu dali, tirou de tapinha, já houve a falta. Goleiro experiente, foi na bola e vai receber a falta, né, rapaz? Tranquilo, hein, Costa? Ele aí, é tranquilo. Foi realmente tocado ali pelo Matos, camisa número 5. Fica ali, ganha um tempinho. Vai cobrar a falta a favor do time do América, que vence por 2-1. Próximo jogo do Confiança, Costa, será sábado, 4:30 da Arena Batistão, é isso? É, sábado, dia 31, fechando o primeiro turno do campeonato contra a Chapecoense. Confiança que saiu para fazer duas partidas fora de casa. É contra o Sampaio Correia, ganhou os 3 pontos. E agora contra o América, até agora está perdendo, é por 2-1. São os últimos segundos da partida, torcedor. A bola ficou de graça com o Rodolfo. Rodolfo tenta avançar, tenta laminar, mas o rebote é do Zé Ricardo. Bom jogador esse volante, hein? Zé Ricardo tentou, vem por dentro, vai bater direto. Uma bomba pela linha de fundo. A bola passa sobre o gol do Rafael. E o árbitro está ali consultando o cronômetro. Ergue o braço e termina o jogo no Estádio Independência em BH. 2 para o time do América, 1 para o time do Confiança. Você, Antônio Costa. É verdade, terminou o jogo, Confiança perdeu pelo placar de 2-1, como eu cruzei. Confiança foi fazer duas partidas fora de casa, em São Luís do Maranhão e em Minas Gerais, Belo Horizonte. Dos 6 pontos, ganhou 3, ganhou 50% dos pontos disputados fora de casa. No jogo de hoje, infelizmente, o Confiança pecou nos 2 gols da equipe do América. A falta de cobertura em cima do Anderson e depois um passe errado no Ítalo proporcionou assim o segundo gol do time do América. Técnico Daniel Paulista fez algumas modificações, o time foi para cima, conseguiu marcar o gol de pênalti através do Renan Gordi, mas terminou perdendo o jogo pelo placar de 2-1. Confiança continua como 7º colocado na tabela de classificação. Time proletário permanece em Belo Horizonte, chegando em Aracaju somente amanhã à noite, e depois recomeça o trabalho pensando na Chapecoense no próximo sábado, 4:30, no Batistão, Raimundo Macedo. Valeu, meu querido Antônio Costa, e respeitando todos os protocolos, jogo encerrado em Belo Horizonte, no Estádio Independência, Série B do Campeonato Brasileiro, 2 para a equipe do Guarani, com gols de Guarani, que eu vi a camisa verde, 2 para o time, desculpem, 2 para o time do América, com gols de Anderson e Ademir, do time do América Mineiro, e de pênalti Renan Gordon para o time do Confiança. Eu vou direto à sala nacional e internacional, porque daqui a pouco tem aquele banho de comentários. Ele vai trazer emoção, vai comentar 2 para o time do América Mineiro, 1 para o Confiança pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mas é aí ele, o plantonista revelação do Brasil. Sou eu mesmo. Helder Santos, fala, campeão. Valeu, Raimundo Macedo, que trouxe aí os 90 minutos de muita emoção de um jogo movimentadíssimo em Minas Gerais e Belo Horizonte, no Estádio Independência. A vitória do América Mineiro por 2-1 com gols de Anderson no primeiro tempo aos 30 minutos e no segundo tempo o Ademir ampliando, descontando com o Renan Gorne de pênalti aos 35 para o Confiança. Atlético Mineiro e Sport ficaram no empate em 0-0. E é claro, né? O São Paulo ficou uma arara, porque o Atlético Mineiro errou muitos passes durante a partida, errou muitos gols, perdeu muitos gols, e o São Paulo ficou super nervoso durante toda a partida, para variar um pouquinho. Com este resultado, entre América Mineiro 2, Confiança 1, América Mineiro assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B com 35 pontos. Vamos dar uma passada geral na classificação até este momento no Campeonato Brasileiro da Série B, 18ª rodada, que teve abertura ontem da rodada. Ontem tivemos Brasil de Pelotas e CSA 1-1, Chapecoense venceu o Operário por 1-0. Nos jogos de hoje, no estádio Rei Pelé, CRB 1, Ponte Preta 0, Sampaio Corrêa 3, Cuiabá 0, e o América Mineiro venceu o Confiança por 2-1. Amanhã teremos Náutico e Cruzeiro nos aflitos às 16h, no Orlando Scarpelli às 6h15, Figueirense e Juventude, também às 6h15 no estádio Brinco de Ouro, Guarani e Avaí, também amanhã no domingo no estádio Santa Cruz às 8h30 da noite, Botafogo de Ribeirão Preto e Vitória. Na segunda, o encerramento da rodada, a 18ª rodada do Brasileirão Série B, no estádio Durival Brito, às 8 da noite, Paraná e Oeste. Com estes resultados até o momento, o Chapecoense na liderança do campeonato com 36 pontos, América Mineiro assume a vice-liderança com 35 pontos, Cuiabá na terceira colocação, 33 pontos, Ponte Preta encerrando aí o G4 com 27 pontos. Juventude com a mesma pontuação na quinta colocação, 27 pontos, CRB com 26 pontos na sexta colocação, o Confiança se mantém na 7ª colocação com 25 pontos, o Paraná na 8ª colocação também com 25 pontos. Na 9ª colocação, Sampaio Correia, com a vitória de hoje, subiu 3 posições com 24 pontos. CSA, 24 pontos também na 10ª colocação. Na 11ª colocação, o Avaí com 23 pontos. 22 pontos Operário na 12ª colocação. O Vitória da Bahia assume aí a 13ª posição neste momento com 20 pontos. A mesma pontuação que o Brasil de Pelotas, com a 14ª colocação. O Guarani vem logo na sequência com 18 pontos na 15ª posição. E o Náutico na 16ª colocação também com 18 pontos. É a mesma pontuação do que o primeiro da zona de rebaixamento do Brasileirão Série B, que é o Figueirense, também com 18 pontos na 17ª colocação. O Cruzeiro na 18ª colocação com 16 pontos. Na vice-lanterna, o Botafogo de Ribeirão Preto com 14 pontos. E encerrando aí o Z4 na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, o Oeste com 7 pontos. No Brasileirão da Série A, os jogos de amanhã: Fluminense e Santos às 4 da tarde no Maracanã. No Olímpico em Goiás às 4 da tarde também, Atlético Goianiense e Palmeiras. Também amanhã, só que às 6h15 da noite, Internacional e Flamengo no Beira Rio. Também amanhã às 6h15, Atlético Paranaense e Grêmio. Lembrando que o G4 do Brasileirão Série A é Internacional com 34 pontos, Flamengo também com 34 pontos, Atlético Mineiro na terceira colocação com 32 pontos e fechando o G4, o São Paulo com 27 pontos. No Z4 do Brasileirão Série A, o Vasco com 18 pontos, Atlético Paranaense com 16 pontos, o Curitiba na vice-lanterna com 16 pontos também e na lanterna o Goiás com 11 pontos. E agora vem ele, Rivaldo Sobral, para dar a sua análise desses 45 minutos finais deste jogo do Brasileirão da Série B, 18ª rodada. O América vencendo Confiança por 2-1, mas em um jogo movimentadíssimo e um jogo também que o Confiança jogou bem também, né, Rivaldo? Rivaldo Sobral. Ok, Helder, torcida sergipana, né, especialmente a galera do Confiança, né, meu amigo Givaldo Neto aí, triste, o Robson Machado também, mas coisa do futebol. Veja bem, eu acredito de que todos nós sabíamos de que a parada era indigesta, mas que o bicho também não é tão feio assim não. O time do Confiança, lógico que para ter gols, a gente fala às vezes, tem que acontecer erros. E lamentavelmente hoje, em dois erros, eu diria que até individual, porque na realidade o Confiança jogando bem, primeiro tempo, já falei aqui, teve aquele lance do Renan Gore, né, que dava a impressão de que a bola teria ido no cantinho. É, todo mundo achou que era gol, inclusive quase que Raimundão, mas a experiência desse jovem senhor, né, realmente mostrou que a bola não entrou. E na verdade, o jogo igual. E aí vem aquela falta pelo lado direito, cobrança do Giovani, 30 minutos de jogo. E esse belo jogador, né, que o cara é bom. Se hoje ele não foi tão bem igual as outras partidas, o Castilho. Mas ninguém tem nada a discutir. É um rapaz que chegou aí. E que venha tantos desses por Confiança. Que o Atlético Mineiro pague, que o Santos pague. E o futebol também é parceria. E daí? O que vale é o cara chegar e jogar. E o Castilho não foi feliz na marcação do Anderson. Anderson, né, a lei do ex. Né, curioso, o Anderson fez um gol e depois fez um pênalti aí, botando a mão na bola. 1-0. Em um jogo que estava literalmente igual, né? E o Confiança reclamou, houve passar para lá e para cá, mas eu continuo a dizer que, na minha opinião, o gol do Anderson foi lícito e nada a declarar. Então, encerrado o primeiro tempo, claro de que o América, o Lisca doido, não é bobo, ele pode até ser doido, mas bobo não é. O que é que ele fez? Ele sabia que a criatividade do Confiança recaía muito em cima dos laterais. Hoje ele não tinha o Silva, mas tinha o Everton. Aliás, que partidaça do Everton. Não comprometeu, jogou tranquilo, foi bom jogador no segundo tempo, apoiou ali com o Iago, com o próprio Thiago Luiz. Uma bela partida. Então, o que é que o Lisca faz? Bota o Felipe Azevedo em cima do Kaique, inibiu as avançadas do bom lateral do Confiança. E pelo lado direito, o Ademir sempre acompanhava o Everton, mas limitou-se ali, os laterais não saíam tanto para receber a bola. E esse gol, Confiança ainda tentou alguma coisinha no final do primeiro tempo, não deu, né? Viríamos aí para o intervalo e a gente falava de que Daniel, acertando alguns posicionamentos, poderia realmente fazer com que o Confiança chegasse ao empate e até mesmo, por que não, a virada. E o Daniel vem com a substituição, o Thiago Luiz no lugar do Vila, do Rafael. Eu falei aqui que gostei, porque eu gosto de ver treinador que vai para cima. Não fica, tô perdendo, vou botar mais dois zagueiros, para quê? Para não tomar mais gol? E ele não, e a gente sabe de que o Thiago Luiz não é marcador. Ele abdicou mais de um Rafael, que é um segundo volante, né, um cara que tem uma saída boa no setor ofensivo, mas que hoje não conseguiu luzir, né, pela boa postura também defensiva da equipe do América, e volta com o Thiago Luiz. E aí a gente esperava de que o Confiança tivesse tranquilidade para chegar ao empate. Só que numa cobrança de falta feita do Ademir de cabeça, né, para o Juninho, cobrança de falta vem direto na área, o Ademir ganha de cabeça, o Juninho faz o gol, mas houve a falta do Ademir, gol anulado, né, em cima do Everton, muito bem anulado por sinal. A 7 minutos do segundo tempo, o Anderson recebe cartão amarelo por retardar o jogo, e a 11, né, o América sufocou o Confiança, deu uma certa blitz ali, Confiança recupera a bola, bola no pé do Ítalo, Ítalo vê o Renan Gorni passando e dá a bola atrás. E aí Zé Ricardo toca a bola lá para frente, a bola para o Ademir, para o Juninho, né, que serve para o Ademir, livre, livre, livre. Ele teve, é um garoto, é um jovem formado nas divisões de base do América, chuta cruzado, sem nenhuma defesa para Rafael Santos, 2-0 América aí a 11 minutos. Dois erros, literalmente individuais, esses erros que aconteceram, do Castilho na marcação do Anderson, e do Ítalo em passar uma bola atrás do Renan Gorni, né, quando o Renan Gorni já estava bem à frente. Mas aí, com 11 minutos o gol, com 12, aí sim que é uma postura de um treinador que pensa em ir para frente e ganhar, o Daniel resolve mexer atacado. Tira o Ítalo, bota o Iago, tira o Reis, põe o Ari Moura, e tira o Castilho, e bota o Danilo Pires oxigenando mais também o meio de campo. Né? E aí, com mais dois minutos depois, o Kaique sente a perna e entra o Thiago Enes com sua volúpia, com a sua garra, com seu bom futebol. Né? E o Confiança tenta, mas claro que a ansiedade, perdendo o jogo, tentando virar, nada dava certo. Mas também não se expôs, para deixar contra-ataques à mercê da equipe americana, da equipe do América de Minas. E o América mexe, sai Léo Passos para a entrada do Rodolfo voltando de contusão, e sai o Felipe Azevedo para a entrada do Felipe Augusto, Felipe Azevedo, que foi quem tirou de campo o Kaique. E o árbitro de Goiás, no meu modo de ver, foi o único erro que, um homem a mais, tudo bem, mas não quer dizer que ganhe. Ele poderia ter expulsado o Felipe Azevedo, sim, e ele contemporizou. Errou, para mim, nem ter aplicado o segundo cartão amarelo. E aí a Confiança tentava, mas a defesa do América muito bem postada. Mas, de qualquer maneira, o Ari Moura, o Iago, né, o Thiago Luiz, o próprio Renan Gorni, que eu já falei aqui, 5 gols, está entre os 5 melhores, os maiores artilheiros dessa edição da Série B do Campeonato Nacional. E a 34 minutos houve uma investida pelo lado direito do Confiança, cruzamento na área, Anderson abre o braço, o árbitro incontinente foi lá para a marca da cal, pênalti, o Renan Gorni, que já era batedor oficial do Confiança, né, fez alguns gols de pênalti por aqui, e ele vai para a bola, categoria. Né, vamos homenagear mesmo assim o torcedor proletário. Renan Gorni, 5º gol em 3 jogos. E ele, Raimundo Macedo, contava assim a história do único gol do Confiança no jogo de hoje contra o América. Conta aí, Macedo. Futebol é na TNT, é gol. Raimundo Macedo. Thiago. Renan Gorda. Renan Gorda, perto da bola. Pensei que era o Thiago Luiz. Vai, Renan, partiu pra bola. Olhou pro goleirão. Bateu, carimbou. Gol! É do Dragão! Renan Gorda, camisa 9 de pênalti. Com elegância, goleirão Matheus foi pro canto esquerdo, a bola no canto direito, desconto placar no estádio Independência em BH, 36 minutos, etapa final, com a festa desconto placar, SLB do Campeonato Brasileiro, machuca. Machuca agora o coração azul e branco. Ele foi pra galera. América 2, Confiança 1, de pênalti Renan Gorda. O detalhe do gol, Antônio Praça. Bateu com muita categoria, de perna direita, colocou o Matheus no canto esquerdo, a bola do lado direito. Gol do Confiança, Renan Gorda, camisa número 9. Agora tá lá, América 2, Confiança 1. Rivaldo Sobral. Aí o Confiança tentou uma certa reação, né? O Lisca tira o Ademir, que é atacante, e bota o Daniel Borges para prender mais o lado esquerdo do Confiança. E a 48 minutos, o lance mais próximo, né? O Ari Moura quase marca. Ele bateu do lado direito, né? A bola ia no canto oposto do bom goleiro Matheus. Ele vai dar um tapinha para escanteio, por pouco não era o gol do Confiança. Então, dois escanteios em sequência, o Thiago Luiz e as tentativas do Confiança. E aí não deu, encerrado o jogo. O árbitro, o senhor Jefferson Ferreira de Moraes de Goiás, acabava a partida. Vitória do América, uma vitória que aproveitou, né, aproveitou-se dos erros individuais da equipe do Confiança. E aí sai vitorioso. O que eu posso chegar e dizer para o torcedor do Confiança é que não pode desprezar. Tudo bem que ninguém quer perder. Agora o time também, tirando esses erros que aconteceram, não merecia uma melhor sorte. Mas agora é pensar na Chape, né? Um belo time da Chape, líder absoluto aí da competição. E por que não, né, ganhar a Chape, que é 5 gols apenas recebido, né? Veja só a campanha da Chapecoense. Bom, mas para encerrar, eu destaco o Rafael Santos, como sempre, né, um bom goleiro. O Kaique hoje bem marcado pelo Felipe Azevedo, até, né, não luziu tanto como nos outros jogos. O Luan e o Matheus Mancini, o Luan acho até que jogou bem melhor do que o Matheus, mas o Matheus também é um belo zagueiro. E o Everton, que surpresa agradável, né? Boa partida do Everton Santos, né? Jogou muito bem, improvisado ali pela esquerda. O Madison, bom jogador, né? O Rafael não apareceu tanto como nos outros jogos. O Castilho, né, também teve a marcação em cima dele o tempo todo, mas é um bom jogador também, foi substituído com uma boa entrada do Danilo. E o Thiago Luiz também terminou sendo uma boa substituição no lugar do Rafael. O Ari Moura é que é aquela coisa, né, mais pelo menos eu gosto, que é um jogador tinhoso, jogador que vai para cima mesmo do adversário no lugar do Reis, que não luziu tanto como nos outros jogos. O Ítalo também, depois do erro, foi sacado e teria que sair mesmo, né? Porque com a bola dominada daquele jeito, passar, dar uma bola errada daquela maneira e ocasionou o segundo gol. Mas é um cara que tem crédito, que tecnicamente é muito bom. E o Renan Gorney, né, o melhor jogador do ataque, efetivo no primeiro tempo, então merecia já ter feito seu gol e bateu o pênalti com uma categoria realmente impressionante. A arbitragem foi o que eu disse, né? Tirando o erro que ele poderia ter aplicado o segundo cartão amarelo, não influenciou em nada e saiu executando seu trabalho de maneira correta, né, para essa partida de futebol. Então, derrota do Confiança, nada de se desesperar, né, outros jogos terão, principalmente esse de suma importância contra a Chapecoense, e aí tentar exatamente a recuperação. Então foi assim, viu, Biel, Léo, o Marquinhos aí com o Léo também e o Jean Marcos, né, Flavinho, Felipe, enfim, né, que a gente viu e analisou essa derrota proletária diante de uma boa equipe do América Mineiro lá no Independência. Eu volto com ele, esse garoto que é realmente a revelação no plantão esportivo nacional. Como é o nome dele, Juninho? Valeu, Rivaldo Sobral, trazendo aí a sua análise. E eu quero agradecer a você que nos acompanhou desde as 7 da noite, a seleção do rádio nesta noite de sábado, trazendo todas as informações, trazendo toda a emoção e, infelizmente, a derrota, mas jogando bem o Confiança. A gente tem um encontro marcado na próxima semana e, é claro, lembrando a você que é ouvinte da Peripe AM 630 e que antes ouvia a FM 104,9, lembre, a Peripe FM em nova sintonia, 106.1. Isso mesmo, é a Peripe AM 630, FM 106.1, na superintendência da professora Conceição Vieira, da FUNCAP, da Fundação de Cultura e Arte, a Peripe, na direção de radiodifusão do Chiquinho Ferreira, na coordenação esportiva dele, Otacílio Leite. E a gente vai ficando por aqui. Uma boa noite para você, um resto de sábado ótimo para você e um bom domingo. Até mais, bom final de semana e uma boa semana para você. E continue ouvindo a Peripe AM 630 e agora FM 106.1. A Peripe FM, a Peripe AM, Educação, Cultura e Jornalismo Cidadão. Rádio Aperipê, uma emissora do governo do estado de Sergipe, a serviço da educação, cultura e sergipanidade. O microfone de consagração da Aperipê apresentado.